Olá, eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Mai, de Curitiba, Paraná. Eu sou aromatóloga, linguista e também professora do Instituto Brasileiro de Aromatologia, o IBRA, para os módulos Introdução e Saúde 1 da Formação em Aromatologia na Saúde. A minha palestra, Livros sobre Aromaterapia, um roteiro autodidático em português, vai integrar o conteúdo online da segunda edição do Congresso Internacional de Aromatologia, que acontece em março de 2016, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa palestra ela já teve duas edições anteriores, que eu também dei pelo IBRA e pela Casa Mai. Uma palestra que, na primeira versão, falou sobre o que existia de literatura sobre aromaterapia em língua portuguesa, mas também em língua estrangeira. E, na segunda versão, eu acabei incluindo também os aplicativos de aromaterapia disponíveis para iPhone. A ideia de fazer a terceira edição é que, de lá para cá, o mercado livreiro de aromaterapia no Brasil encolheu, por incrível que pareça, ele deveria ter ampliado, mas ele encolheu. E, por outro lado, o mercado de literatura em língua estrangeira para os brasileiros aumentou, graças à vinda da Amazon para o Brasil. Então, esse roteiro de livros sobre aromaterapia merece uma revisão. Dessa vez eu me concentrei apenas no que existe publicado ou traduzido, né, em língua portuguesa, não coloquei os livros em língua estrangeira, justamente para que esse roteiro de autoestudo se torne o mais acessível possível para as pessoas. Evidentemente que eu não vou conseguir falar de todos os livros que existem, eu falo apenas dos livros que eu li, dos livros a que eu tive acesso. Espero que você tenha mais indicações de livro para fazer para mim. Se tiver, depois, no final da palestra, tem o meu contato, você me escreve. Vamos trocar novos títulos para a gente poder aprender mais sobre aromaterapia. Falar sobre livros de aromaterapia é uma coisa bastante importante, porque já que existe muito pouca coisa publicada em língua portuguesa, a gente acaba ficando refém, mas ao mesmo tempo, que bom que existe, mas acaba ficando refém das publicações na internet. E na internet existe muita cópia, existe muito conteúdo sem nenhum tipo de crivo, sem nenhum tipo de edição, curadoria. Então, acaba sendo mais confiável estudar uma terapia através de livros do que simplesmente navegando de um blog para outro. É claro que existem blogs que são muito sérios, que trazem uma informação muito aprofundada, mas a gente costuma imaginar que, quando a gente pega um livro nas mãos, aquele livro teve o esforço de um autor para consolidar aquela informação, o esforço de um editor para avaliar que aquela informação é relevante. Então, esse trabalho que, hoje em dia, até se perdeu um pouco, porque, depois que a Amazon lançou a sua plataforma de autopublicação, qualquer um pode se tornar um escritor na internet. Mas, de qualquer maneira, os livros que são impressos hoje, eles ainda têm esse trabalho fundamental do editor, do publisher, que vai dizer para nós se aquele conteúdo é um conteúdo que vale a pena ou não, né? Se ele não merece, se ele não é tão consistente assim, possivelmente ele não seria publicado. Então, eu acho importante que a gente ainda possa estudar aromaterapia através de livros. Aromaterapia é um caminho de estudo constante, a gente está sempre fazendo cursos e ler é fundamental, né? Ler é fundamental em qualquer área da vida, essa é a minha crença, mas para as pessoas que trabalham com saúde, a leitura talvez seja, não é que é mais importante ainda, mas ela com certeza é necessária para a gente poder sempre estar se atualizando, aquela coisa toda. Então, esse roteiro de estudo através de livros que eu fiz é um roteiro que serviu para mim. Eu ainda continuo estudando muito, lendo bastante. Não leio apenas coisas sobre aromaterapia, porque o universo da aromaterapia exige de nós uma formação bastante abrangente. E é esse enfoque dessa abrangência que eu quero passar para vocês nessa palestra. Antes de eu começar, deixa eu só deixar aqui o meu agradecimento para o Fábio Laszlo e para a Camila Koski, que me convidaram para participar dessa versão online do Congresso Internacional de Aromatologia, e desejo que esse congresso seja um grande sucesso, como eu tenho certeza que será. Bem, quando a gente começa a estudar aromaterapia, a gente precisa entender de duas coisas, basicamente. A primeira coisa é entender de aromaterapia, né? A gente tem que entender de óleos essenciais, tem que entender de como aplicar os óleos essenciais, as suas indicações, as suas contraindicações. É necessário também entender sobre as bases, os óleos carreadores, que a gente vai utilizar para fazer a diluição desses óleos essenciais e como que a gente aplica esses óleos essenciais nas suas mais diversas maneiras. Então, claro que ler sobre aromaterapia é muito importante, mas existe uma outra etapa da formação de um aromaterapeuta que eu penso que seja a etapa mais difícil para aquelas pessoas que não vêm da área de saúde, que é entender de doença. Então, o aromaterapeuta, ele precisa entender, evidentemente, de aromaterapia, de óleos essenciais, a maior parte da leitura acaba sendo em cima disso, mas chega um momento em que você precisa começar a ler sobre saúde, a ler sobre doença, como é que as doenças se formam, quais são os sintomas, quais são os tratamentos convencionais, que tipo de prevenção que você pode fazer para que aquela doença venha a se manifestar. Claro que um aromaterapeuta não vai ter um conhecimento de médico, evidentemente que o aromaterapeuta não vai fazer o diagnóstico médico, que é um privilégio desse profissional de saúde, e é claro que o conhecimento que o aromaterapeuta vai ter também não é um conhecimento equivalente a um outro profissional de saúde, como, por exemplo, um fisioterapeuta, um dentista, um veterinário, um massoterapeuta, enfim. Então, mas de qualquer maneira, a gente precisa conhecer minimamente sobre distúrbios de saúde, pelo menos para a gente conseguir olhar aquele diagnóstico que o nosso cliente traz, o médico dele, para a gente saber o que nós vamos fazer em cima disso. Esse lado de conhecer sobre doença é o lado mais difícil da formação dos aromaterapeutas que não vêm da área de saúde. É onde realmente eles encontram dificuldade. É muito mais fácil quando uma pessoa que já trabalha na saúde, seja na saúde convencional, seja na saúde complementar, vem estudar aromaterapia, do que uma pessoa que, por exemplo, tem uma formação na área de exatas, uma formação na área de humanas, e aí vem estudar aromaterapia. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que já é massoterapeuta, ou já é um esteticista, já é um enfermeiro, um fisioterapeuta, um educador físico, ou se de repente é um profissional das áreas de psicoterapia, quando ele vem fazer aromaterapia é um suporte para uma prática clínica que ele já exerce. Então, ele já vem com essa bagagem, com esse conteúdo todo à disposição, né? Eu, por exemplo, eu vim da área de humanas, é a minha formação original, mas eu primeiro conheci yoga e depois é que eu fui me especializar em aromaterapia. Então, o yoga trouxe para mim essa bagagem de conhecimento sobre anatomia, fisiologia, sobre as doenças no modo geral. Então, quando eu fui me especializar em aromaterapia, foi um pouco mais fácil. Mas não foi fácil aprender o yoga, porque o yoga foi a primeira formação que eu tive na área de saúde, depois de ter vindo de uns 10 anos, pelo menos, trabalhando e estudando na área de humanas. E, então, eu sinto que as pessoas que fazem o primeiro contato com a área da saúde através da aromaterapia sempre têm essa dificuldade com relação a entender de doença. E os cursos de aromaterapia, eles precisam ser muito longos para conseguir suprir esse tipo de informação. Os cursos que normalmente têm módulos de 16 horas, 20 horas, eles já fazem, assim, muita coisa para conseguir englobar todo o conteúdo de aromaterapia. Então, para poder ainda passar o conteúdo de doença, você teria que ter uma formação que seria uma formação talvez de 360 horas, alguma coisa nesse sentido. Uma formação que durasse 1, 2 anos inteiros, né? Então, é necessário que o aromaterapeuta, que não vem das áreas de saúde, busque essa informação sobre doença por conta própria. Vai estudar, vá ler. E aí eu trouxe, então, alguns livros nesse sentido para ajudar nessa formação, que eu acho que são livros, não são os melhores livros, são apenas os livros que eu li, os que eu indico para os meus alunos. Com certeza vocês devem ter outros para poder indicar e sugerir também. Mas com esses títulos que eu vou passar, pelo menos já dá uma boa ideia de onde buscar esse tipo de informação, tá? Então, vamos começar. Onde buscar essa literatura? Bem, hoje no Brasil, essa literatura de aromaterapia ela não está em lugar nenhum, porque não tem livro publicado. Vocês vão ver que tristeza que é a gente ler literatura de aromaterapia em língua portuguesa, né? Hoje você não vai numa livraria e tem uma prateleira de aromaterapia, né? Às vezes você tem uma livraria que é um pouco mais especializada, como é o caso, por exemplo, da Mahatma, livraria de expansão aqui de Curitiba, da livreira Angélica Aires. E como a Angélica, ela se preocupa em trazer títulos da saúde complementar e também facilitadores de insights e para a expansão da consciência, lá sim você tem pelo menos uma meia dúzia ou uns 10 livros de aromaterapia. Muitos desses que já estão esgotados nas grandes livrarias e que ela, por ser uma livreira com essa especialidade, com a especialista nessas áreas de conhecimento, acaba conseguindo trazer para o seu estoque. Mas se você vai nas livrarias de grande rede, talvez você tenha um, no máximo dois títulos de aromaterapia publicados. Então, hoje, o nosso melhor amigo para comprar livro impresso acaba sendo a Estante Virtual, né? Que é um site que reúne sebos pela internet. Na Estante Virtual, você consegue comprar livros antigos de aromaterapia, que são os livros que deixaram de ser publicados. Às vezes, também consegue comprar literatura em língua estrangeira, que é bastante interessante. Então, fuçem muito na Estante Virtual, pelo menos a cada mês, entrem lá e digitem as palavras aromaterapia, óleos essenciais, essências também, porque tem muita literatura de aromaterapia antiga que chama os óleos essenciais de essências. Coloquem em nome de os óleos essenciais mais comuns, como, por exemplo, lavanda, melaleuca, eucalipto, que às vezes surge alguma coisa interessante também de literatura na Estante Virtual. E o outro grande amigo nosso é a Amazon.com.br, né, que quando chegou no Brasil, nos livrou do famigerado IOF em cima das compras internacionais no cartão de crédito. Ficou muito fácil agora a gente ler em inglês, ler em espanhol, italiano, francês, seja lá qual língua, porque a gente consegue comprar os e-books do catálogo mundial da Amazon em reais. E normalmente eles realmente ficam muito mais baratos do que se você fosse trazer esse livro para o Brasil, sobretudo em função do frete, né? Eu me lembro que quando o Robert Serran lançou a segunda edição do livro dele, o Essential Oil Safety, que foi em 2014, se não me engano, ou do final de 2013, começo de 2014, não me lembro, eu trouxe o livro e aqui para o Brasil, né? Eu acho que eu devo ter sido a primeira pessoa que recebeu esse livro, porque no dia que lançou eu já encomendei. E até coloquei, mandei um Facebook para ele, falei assim, olha o teu livro aqui. Ele falou assim, puxa, chegou já no Brasil. Mas eu paguei uma fortuna, né? O livro acho que custava uns 75 dólares e o frete foi 90 dólares. Né? Ainda assim, levou 3 meses para chegar no Brasil. Eu comprei em outubro, ele chegou depois do carnaval. Então ficou muito caro, né? E aí logo depois a editora do Essential Oil Safety lançou esse livro na versão e-book. Eu acho que ainda deve estar custando, se não os mesmos 75 dólares, um pouco mais, um pouco menos. E você não precisa pagar os 90 dólares de frete, né? Custou muito caro o frete porque o livro é muito pesado e muito grande. É uma edição capa dura, né? É um livro de formato grande, pesa pra caramba, então por isso que o frete foi bastante caro, né? Mas a Amazon facilitou muito o acesso nosso à boa literatura sobre aromaterapia no mundo inteiro. O único cuidado que a gente tem que ter quando vai comprar os livros pela Amazon é verificar o autor. Porque, como hoje em dia qualquer pessoa pode publicar o seu livro na Amazon, então você tem um monte de livro disponível sobre aromaterapia que você não sabe se vale a pena ler ou não, né? Então, são livrinhos que custam R$2, R$3, R$4, R$5, R$10. E aí você vai ler e você fala, puxa, será que eu estou lendo uma informação que realmente uma pessoa que estudou, que levantou referências bibliográficas, referências científicas, que tem uma prática de aromaterapia, ou no mínimo uma prática de docência em aromaterapia? É difícil a gente avaliar isso e os preços baratos são uma tentação. Então, a recomendação que eu dou, em primeiro lugar, é o seguinte. Bateu o olho num livro barato dentro da Amazon. Primeira coisa, pega o nome do autor e já dá uma googada no nome desse autor ou entra no Facebook, veja se essa pessoa está no Facebook e tenta descobrir com quem que ela estudou, se ela participa de alguma clínica, se ela mesma tem uma clínica. Ver quem que são os amigos, né, que essa pessoa tem no Facebook, que mais ou menos você já sabe a que linha que ela se filia de aromaterapia. É muito bacana quando a gente coloca o nome de um autor que a gente está querendo estudar no Facebook e já vê, olha, fulano é amigo de ciclano, tal, tal. Bom, você já sabe que meio que ele circula, se vale a pena ler esse autor ou não. E a segunda coisa que eu recomendo que vocês façam é olhem as referências bibliográficas do livro. Normalmente, na Amazon, os livros digitais, você consegue ver uma amostra. Então, quando a amostra permite, você vai lá para as referências bibliográficas do livro e verifica que autores esse autor leu. Com base nessa referência bibliográfica, você já sabe se vale a pena ou não ler aquele livro. É, e o que eu gosto muito na Amazon é de contratar o plano da Unlimited, né, que você paga R$19,90 por mês e você pode ler ao mesmo tempo até 10 títulos. Então, eu acho isso muito vantajoso, porque você pega esses títulos em inglês, em francês, em espanhol de aromaterapia, você lê, se você achar legal, depois você compra o livro, senão você devolve esse livro e você loca outro. Então, para a gente não gastar dinheiro à toa, eu acho que vale bastante a pena vocês contratarem esse plano de R$19,90. Né? Bem, eu acabei fazendo uma pesquisa para saber o que tem de literatura publicada em língua portuguesa no Brasil sobre aromaterapia. Eu já tinha feito essa pesquisa no passado e eu tive a curiosidade de fazer novamente ela esse ano. E apenas para me certificar do que eu intuitivamente já sabia, que não existe livro em português sobre literatura em quantidade suficiente para um mercado tão grande de aromaterapia, ou pelo menos em ritmo de crescimento acelerado como o nosso. E depois eu vou mostrar esses resultados para vocês, mas primeiro eu queria dar algumas sugestões de como que vocês podem se informar a respeito de doenças, né? Aonde buscar esse tipo de informação para vocês lerem. Eu acredito que os livros que podem mais nos ajudar, em primeiro lugar, são os manuais de terapias complementares, e aí todas elas, né? Manuais de massoterapia, manuais de nutrição. Bem, nutrição é um campo grande de ciências, mas entendam como complementar no sentido de que vai ajudar nas terapias convencionais. Manuais de reiki, de florais, de radiestesia, iridologia, qualquer tipo de terapia complementar que exista hoje, sempre é fonte de conhecimento para a gente. Primeiro porque nos ajuda a ter um olhar diferente sobre a doença, né, sobre por que um indivíduo adoece, e depois porque esses manuais sempre trazem um repertório de doenças que acaba ajudando a gente a entender o que é aquele conjunto de sintomas que o nosso cliente traz no consultório. Depois, os livros de medicina natural são bastante interessantes. Aí a gente tem todos os livros que vão falar sobre reposição de oligoelementos, reposição de nutrientes, livros que falam sobre alimentação natural. Tudo isso é muito bacana. Fitoterapia entra aí também. Então, eles sempre vão trazer informações, porque a medicina natural normalmente é uma medicina fitoterápica. Portanto, né, planta, aromaterapia, tem tudo a ver. E depois porque também traz um repertório médico que vai nos ajudar a ter essa informação. Depois a gente vai ter a literatura específica sobre Ayurveda e Yoga, que eu acho que é bastante interessante. Embora o Ayurveda seja um conjunto muito complexo de conhecimento, tem várias coisas que a gente consegue aproveitar para quando a gente vai olhar em cima daquele nosso cliente, né? O olhar do yoga ele pode nos ajudar a ter uma certa leitura em cima daquele cliente, mas você teria que se fazer realmente um curso de Ayurveda, de terapias ayurvédicas, para realmente conseguir usar essa ferramenta em sua totalidade. E o yoga nos ajuda muito na questão de estilo de vida, filosofia e, claro, né, no que se refere ao Hatha Yoga, todos os exercícios de postura. Então, essas noções vão ajudar a gente a entender o funcionamento da máquina, osso, músculo, né, do esqueleto, como é que essas coisas todas funcionam. E a filosofia do yoga, eu acho que ela traz, mas também a filosofia budista, eu acho que traz um olhar muito interessante para o aromaterapeuta ficar munido de técnicas, né, para se desenvolver a sua espiritualidade e também falar sobre espiritualidade com o seu cliente. Cada um tem a sua religião e está tudo certo de ter. Eu falei do yoga, mas poderia ser qualquer tipo de filosofia espiritualista ou de religião, mas eu tenho a impressão de que a gente precisa estar se alimentando desse tipo de literatura, porque isso é importante no momento do consultório, no momento que a gente está conversando com o nosso cliente. A aromaterapia é uma terapia complementar, e como toda terapia complementar, o olhar é em cima do indivíduo e não em cima da doença ou do sintoma que ele está manifestando. E quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando de um ser que é físico, um ser que é mental e um ser que é espiritual, né? Mental eu estou falando as emoções, né? A parte psíquica, né? E a parte espiritual. Então a gente precisa falar sobre estilo de vida, precisa falar sobre espiritualidade, porque a cura ela passa por um vasculhar, por um autoconhecimento nessas três esferas do ser. O que você está fazendo para o teu corpo, o que você está fazendo com a tua cabeça, com o teu coração, o que você está fazendo com a tua alma, né? Então, a gente precisa ter esse olhar englobador, englobante, sobre o indivíduo que vem no nosso consultório, e eu penso que essas filosofias espiritualistas e as religiões têm muito a oferecer nesse sentido. Depois a gente tem a literatura de MTC, a medicina tradicional chinesa, um campo riquíssimo de conhecimento, né? Tudo que tem de fitoterapia, que a gente consiga estudar, a gente acaba aplicando um pouco também na aromaterapia, né? Essa fitoterapia aqui da chinesa. E depois a questão realmente de como que as doenças se manifestam, os desequilíbrios, os biótipos todos. Eu penso que assim, a aromaterapia ela não é um campo de conhecimento tão vasto quanto a Ayurveda e quanto a medicina tradicional chinesa. Só para vocês terem ideia por que eu acho que é isso, quando você fala no Ayurveda, o Ayurveda ele tem a sua definição de doença e a sua definição de saúde. A medicina tradicional chinesa, mesma coisa. Por que o sujeito adoece? Por que ele volta a ficar saudável? Então, essas duas ciências, elas conseguem dar essa resposta. A aromaterapia, não. A aromaterapia é uma técnica de tratamento, mas ela não é um conjunto de conhecimentos tão abrangente quanto a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa. Então, eu acho que são dois campos de conhecimento que têm muito a nos fornecer. Agora, entenda assim, quando você estuda Ayurveda e quando você estuda medicina tradicional chinesa, é uma coisa ou outra. Eu já tive muito aluno que é ou terapeuta ayurvédico, ou acupunturista, ou reflexoterapeuta, ou faz shiatsu, enfim, estudou alguma coisa de medicina tradicional chinesa, e aí a pessoa vem estudar aromaterapia. E, eventualmente, tem as pessoas que estão estudando as duas coisas, o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, e vem fazer aromaterapia. O que eu percebo é que a pessoa chega um momento que ela opta, não. Ou eu vou fazer Ayurveda ou vou fazer MTC. As duas coisas realmente juntas não dá, porque, imagina, é como você unir dois universos, vai colidir um com o outro, não tem jeito. E a aromaterapia, ela acaba, às vezes ela acaba conflitando com alguns conceitos, que a gente fala de um óleo essencial, às vezes não é exatamente o que o Ayurveda ou a MTC falam dessa planta, desse óleo essencial. Então, existem alguns conflitos, mas, de qualquer maneira, a aromaterapia anda muito bem de mão dada com a Ayurveda e anda muito bem de mão dada também com a medicina tradicional chinesa, obrigada, né? Então, dá para fazer uma parceria bem legal, tem muito terapeuta Ayurveda usando aromaterapia, muito acupunturista usando aromaterapia também. Mas o que eu quero dizer é que, em algum momento, se você for ler aromaterapia e não tiver uma formação aprofundada nesses outros dois campos de conhecimento, pode ser que você tenha algumas dificuldades para dissolver conflitos que existem entre o que a aromaterapia fala e essas outras duas ciências. Mas, de toda maneira, eu acho que vale muito a pena a gente se informar também. E, finalmente, tem que ler psicossomática. Não tem jeito de um aromaterapeuta não ler psicossomática. Tem que ler, né? Aliás, nas terapias complementares, a gente tem que ler literatura de psicossomática. Porque nós estamos olhando o indivíduo, nós estamos olhando o sintoma, a doença, como manifestada apenas dependente apenas de um agente patógeno, né? De um desequilíbrio puramente orgânico no organismo. Então, a gente precisa entender como é que funciona a cachola para poder entender o que acontece no corpo, né? E aí tem uma vasta literatura sobre psicossomática, tem os cursos de psicoaromaterapia, normalmente são bastante ricos nesse tipo de informação. Então, eu acho que é um tipo de livro que o aromaterapeuta tem que estar lendo sempre, tá? Agora, vamos ver um pouco mais de perto quais são os títulos que eu selecionei no meu roteiro autodidático. De terapias complementares, eu trouxe um manual bem antigo de iridologia. Hoje, vocês só encontram ele em sebo, que é o Iridologia do Celso Batello. Eu acho que é legal ler sobre isso para a gente entender que existem vários métodos de diagnóstico de doença e não apenas aquele diagnóstico que a gente recebe quando vai no consultório de um médico. E em determinado repertório sobre saúde também existem desses manuais. Então, acho que é interessante conhecer pelo menos algum outro método de diagnóstico de doenças que não aquele que a gente está acostumado quando vai no médico tradicional. Em termos de massoterapia, eu gosto muito desse manual, que é do James Clay, do David Pounds. É um livro grande, fartamente ilustrado, capa dura, bem no jeitão da literatura técnica. É um livro, não é um livro assim exatamente para leigos, né, porque ele vai aprofunda um pouquinho mais a questão da anatomia, da fisiologia, tudo, mas de qualquer maneira ensina como que você faz uma massagem. Para você exercer a profissão de massoterapeuta, no Brasil hoje é necessário que você tenha um curso técnico. Então, hoje é uma profissão regulamentada. Mas isso não impede que nós, enquanto aromaterapeutas, não possamos aplicar os óleos essenciais na pele do cliente, se valendo de algumas técnicas da massoterapia. Nós não seremos massoterapeutas, nós seremos aromaterapeutas que estamos fazendo um protocolo que requer a aplicação dos óleos essenciais através da pele com determinados movimentos das mãos no corpo do nosso cliente. São duas coisas completamente diferentes. A gente não vai, enquanto um aromaterapeuta que faz técnicas de massagem, tratar problemas específicos da massoterapia. Para isso é necessária a formação em massoterapia. Mas eu acho que é importante a gente saber algumas técnicas, pelo menos as mais básicas, e saber como as coisas funcionam, né, no momento em que você coloca as mãos no corpo de alguém. Que sentido que você faz um deslizamento, o que seria um amassamento, o que é uma fricção. Né? Então, onde tocar, onde não tocar, esses conceitos básicos eu acho que é importante a gente aprender. Tem algumas escolas de aromaterapia no mundo que só ensinam aromaterapia em combinação com as técnicas de massagem. Não conseguem conceber que a aromaterapia possa prescindir da massagem. Então, a massagem ela é, de fato, uma coisa muito importante. Né? Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada em algum manual de massoterapia que caia na mão de vocês. Depois existem aquelas terapias que são mais ousadas, que são mais esotéricas, diferentes, assim, que são mais diferentes mesmo, né? Que é legal da gente conhecer para poder abrir a cabeça. E eu trouxe para vocês aqui um título que chama Água da Vida, Urinoterapia. Tem um outro livro que fala sobre urinoterapia em português, que é Xixi, a Água da Vida, qualquer coisa nesse sentido. Eu já li os dois e li na época que eu comecei a praticar yoga há quase 20 anos atrás. E é legal a gente abrir a cabeça para esse tipo de terapia que existe e que as pessoas fazem. Né? No caso da urinoterapia, eu mesma fiz durante uns 4 anos. E foi interessante, mas eu não consegui perceber alguma coisa de muito importante na urinoterapia, porque foi numa época que eu me tornei vegetariana, comecei a praticar yoga, então eu fiz tantas mudanças para um estilo mais natural na minha vida, que eu não consegui perceber se foi de fato a urinoterapia que promoveu uma melhora geral no que se refere à saúde, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante vocês lerem esses tipos de coisa, como, por exemplo, se informar a respeito de auto-hemoterapia, vai se informar também a respeito de jin-shin-jitsu, de reiki, de radiestesia. A gente tem que abrir a cabeça para o que existe na atualidade. Hoje em dia estão saindo muitas terapias novas, né? Parece que aquelas terapias antigas elas não estão dando conta mais da evolução do ser humano. Então, da mesma maneira que o ser humano está evoluindo, as terapias estão vindo junto. E a gente tem que estar se informado a respeito disso. Eu tenho uma visão muito particular, talvez um pouco utópica, mas toda visão tem que ser assim, senão ela não motiva a gente a ir para frente, que eu acho que o aromaterapeuta ele tem a possibilidade de ser o que o clínico geral na medicina alopática ele tem a condição de ser para as terapias complementares. A minha visão seria assim, quando você decide se tratar com as medicinas complementares, a primeira pessoa que você vai é no aromaterapeuta. Em vez de você ir, por exemplo, no homeopata, ou de você ir num terapeuta floral, ou de repente você vai no acupunturista, o meu sonho é que as pessoas, eu não quero ir fazer medicina convencional, então eu vou para as medicinas complementares. Que profissional buscar quando eu não sei qual é a terapia que eu tenho que usar? Eu vou no aromaterapeuta. Então, o meu sonho é que o aromaterapeuta fosse essa pessoa que faz a figura do clínico geral na medicina tradicional. Por quê? Porque eu acho que ele tem condição de navegar dentro de um terreno fitoterápico, medicamentoso, que é o próprio suporte dos óleos essenciais, mas o aromaterapeuta, se ele tem uma formação abrangente, ele consegue pegar aquele cliente e dizer, olha, eu acho que, na verdade, você está precisando é fazer uma acupuntura, olha, acho que você está precisando é fazer uma radiestesia, acho que você está precisando fazer uma constelação sistêmica, olha, o teu negócio aqui, eu acho que precisa fazer uma hipnose. Então, seria mágico, né, se a gente tivesse essa figura dentro das terapias complementares, um profissional que tem a sua área de ação, mas que consegue ter uma visão do que existe no todo e vai indicar essa pessoa para um especialista complementar. Então, essa é a minha visão de um aromaterapeuta. Tá? Joguei para o universo essa visão, vamos ver se um dia ela se transforma em realidade. Medicina natural, a gente vai estudar nutrição, não tem como falar em aromaterapia sem a gente mexer na alimentação, é muito complicado, né? Os óleos essenciais sozinhos, eles não fazem milagre, eles podem dar um bom andamento num tratamento, mas chega um momento que se o sujeito não mexer na alimentação dele, a coisa não vai para frente. Então, a gente tem que conhecer um pouco sobre nutrição, não, claro que não no nível de um especialista da área, mas os principais conceitos, a gente tem que conseguir, pelo menos, indicar o caminho das pedras para o nosso cliente, falar assim, olha, eu acho que você precisa comer menos carne, eu acho que você precisa repor tais coisas. Vai procurar um nutrólogo, vai procurar um nutricionista, vai procurar um... Entendeu? A gente tem que, pelo menos, orientar ele a fazer a busca desse profissional, que daí sim vai ter esse conhecimento aprofundado. Mas pequenos conceitos a gente precisa aprender para poder indicar o nosso cliente a esse profissional especialista. Eu gosto muito desse livro do Eric, é um livro esgotado já, mas existem vários livros hoje em dia sobre vegetarianismo. É muito interessante porque o vegetarianismo com a aromaterapia no Brasil, eles mais ou menos começaram a entrar na moda na mesma época. E eu acredito que isso se deveu ao yoga, ao boom do yoga no Brasil, fez com que as terapias naturais mais modernas, né, a partir dos anos 90, começassem também a tomar destaque, e junto com isso veio a aromaterapia e veio o vegetarianismo. Só que o que aconteceu? O vegetarianismo, um monte de livro publicado, né? Os editores lançam um livro de receita vegetariana atrás do outro. E a aromaterapia ficou minguadinha. Né? E não sei por que aconteceu isso. Se a aromaterapia tivesse se desenvolvido no mercado livreiro com o mesmo fôlego que o vegetarianismo se desenvolveu, a gente hoje entrasse numa livraria e ver uma prateleira só de livros de aromaterapia, né? Seria maravilhoso. Mas tem muito livro bacana sobre alimentação vegetariana. Por que alimentação vegetariana? Porque a gente tem que falar de legume, tem que falar de verdura, né? E os livros de dietas tradicionais normalmente não falam muito sobre isso. A gente precisa entender vitamina B12, papel do ômega 3, né? E quem, papel das proteínas, papel dos minerais. E quem se preocupa muito com isso, normalmente, que está fácil para a gente ler, são esses manuais de alimentação vegetariana, que já traz tudo isso muito mastigadinho, né? Enfim, eu acho que é uma boa fonte de conhecimento para a gente esses livros todos, né? E eu gosto muito desse título do Eric. No site da Sociedade Vegetariana Brasileira tem vários manuais de nutrição vegetariana que eu acho que é legal vocês olharem também. São manuais gratuitos, que você pode baixar em PDF. Um livrinho sobre argila tem esse, do Wilton Claudino, Argila Medicinal. Várias receitas, composição das argilas, né, das diversas cores de argila, modos de utilizar, um pequeno repertório médico. E dentro do IBRA existe o curso de geoterapia, que é ministrado pela professora do Rio de Janeiro, Lenira Santana. Ela viaja o Brasil inteiro para ministrar esse curso. E a apostila dela é muito boa em termos de conteúdo. Então, se alguém não teve a oportunidade de fazer esse curso e quer ter uma leitura mais atualizada sobre argila, tem a dica desse livro, né? Mas aí, assim, vocês podem ler A Cura pelo Limão, da Sônia, vocês podem ler também livros sobre babosa, aloe vera. Todos esses livros acho que são interessantes. Livros de sucoterapia, né, dietas desintoxicantes. Tudo isso é interessante da gente ler. Um livro de medicina natural que eu gosto muito é esse da Clínica Mayo. E ele é um livro de medicina alternativa muito abrangente no sentido assim, de que ele traz um tipo de doença. Ele aborda as principais doenças, tanto agudas quanto crônicas, mas se foca muito mais nas crônicas, e traz o que a medicina convencional faz e o que é o protocolo da Clínica Mayo. E a Clínica Mayo, ela é famosa por ser justamente uma clínica naturalista. Então, eles desenvolveram os seus protocolos para tratamento dessas doenças todas e destrincham um pouquinho desses protocolos nesse livro, né? É muito legal para a gente realmente se informar até do que existe de mais conhecido a respeito das contraindicações dos tratamentos convencionais, né? Então, eu gosto bastante dele. Parece que esse livro a gente ainda consegue comprar no mercado, e se não, com certeza nos sebos é possível comprar. Existe essa apostila que eu tenho há alguns anos comigo, como usar produtos naturais para uma vida saudável, e eu não sei como que eu consegui esse livro, porque eu não me lembro mais. O livro não tem editora, não tem autor, não tem nem ano de publicação, não tem absolutamente nada. Mas eu fiz uma pesquisa no Google e descobri que esse livro existe nos sebos. E é um livro tão bom para a gente ler, porque ele vai falar sobre vários produtos naturais da fitoterapia, como que você utiliza a infusão, a erva seca, a tintura, o pó, o emplastro, a pomada. Não fala de óleos essenciais especificamente, mas é um livro muito legal para a gente conhecer sobre fitoterapia. Esse livro, Gorduras Inteligentes, é um livro que o Fabian Laszlo cita no curso Aromatologia na Saúde 2. É um livro que eu acho importante que a gente leia. É um livro, você veja, já tem 16 anos da primeira edição, ele não é mais publicado, você tem que procurar ele na estante virtual. E na época que ele foi publicado, ainda a gente não tinha essa noção, que hoje já está um pouco mais corrente nas terapias complementares, de que é necessário você ingerir gordura, né? Que não é toda gordura que faz mal. Então, a gordura saturada, que foi endemonizada, né? Então, ela, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim as coisas todas, né? E esse livro, ele mostra para nós o papel dessas gorduras boas e como é importante que a gente esteja ingerindo essas gorduras na nossa alimentação cotidiana. Vai falar sobre o papel do ômega 6, do ômega 3 e de outras gorduras importantes também. Eu acho legal ter esse tipo de informação através de um livro do que ficar procurando essa informação na internet, porque na internet, às vezes, a gente pega informação de um jornalista que leu uma pesquisa científica e viu que essa pesquisa questiona um conceito que era do senso comum, e aí ele joga aquela pesquisa científica como se fosse o grande achado polêmico daquela década. Enfim, a gente sabe que jornal está sempre em busca de uma boa história, só que a boa história ela nem sempre é interessante para a gente. Então, os livros, normalmente, eles já olharam, o autor já pesquisou mais aquelas pesquisas científicas, tem um olhar mais crítico em relação a elas, e não vai tratar o assunto nem da maneira bombástica como a mídia trata, e nem também de uma maneira leviana, como a internet costuma tratar. Então, uma boa dica para vocês aprenderem sobre gorduras é esse livrinho aqui. Existe uma série dessa editora Riddell, que vocês conseguem comprar alguns títulos ainda em algumas livrarias, mas em sebo com certeza, que traz livrinhos bem fininhos, bem pequenininhos mesmo, sobre vários assuntos interessantes, né? E ele tem dois livros que eu gostei, que é esse Minerais e um outro que eu vou mostrar para vocês, chama Vitaminas, que dá um resumo sobre os principais minerais e o papel desses minerais no nosso organismo, ou então o risco de intoxicação com esses minerais no nosso organismo. E no caso das vitaminas, as principais vitaminas, o que elas fazem no organismo, o papel que elas têm, né, e da onde adquirir essas vitaminas e o que acontece quando elas ficam em grande quantidade dentro do nosso organismo. Esse tipo de informação a gente consegue procurar de uma maneira muito boa na internet também, mas eu acho que quando você tem um livrinho que já resumiu, condensou tudo, acaba facilitando um bocado o nosso trabalho, né? Esse livro da Publifolha está esgotado, mas é um livro muito bacana, barato, barato. Você vê um livro assim de capa dura, todo em papel couché, com foto colorida, lindo demais. Era um livro que não custava R$40 quando eu comprei ele. A Publifolha faz mágica, né, para colocar os livros nesse preço, ou então ela simplesmente é menos gananciosa, ou O dólar não estava tão caro e o papel, por consequência, estava mais barato, né? Quando eu comprei esse livro. Mas ele é muito bacana porque ele traz um monte de receita natural, né? Tudo natural, tudo natureba. É do jeito que a gente gosta. Então, traz um monte de receita: receita de chá, receita de infusões com ervas, receita de tinturas, macerados, xaropes, receita de pomadinhas, receita até de comida. Tudo visando o uso das ervas e das plantas medicinais para o tratamento da saúde. Então, eu acho que é um livro gostoso da gente ler para poder aprender a fazer essas receitinhas caseiras, que é quando a gente diz que na cozinha da gente está o nosso alimento e o nosso remédio. É nesse estilo que vai esse livrinho da Publifolha, da Susan Kurtz. E esse do Harry Lorenzi, como não ter um livro do Harry Lorenzi na nossa prateleira, né? Eu sou fã do Harry Lorenzi. O Harry Lorenzi, ele é fundador do Instituto Plantarum, que fica em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Lá ele mantém o instituto e mantém também o Jardim Botânico. Quem tiver a oportunidade, vá conhecer o Instituto Plantarum, o Jardim Botânico do Instituto, lá em Nova Odessa. É muito bonito. Tem, nossa, a coleção de palmeiras que tem nesse Jardim Botânico é uma coisa assim absolutamente grande, de trepadeiras, né? Imensa também a coleção que eles têm. E é muito bem cuidado, tem um espaço de eventos, então existem casamentos que são feitos lá, você também pode tirar fotografias locando os jardins, pagando uma diária para fazer as fotos, né? E lá tem uma muda não, que já é um pé, tem um pé de pau-rosa. E eu nunca tinha visto pau-rosa de perto, né? E, bem, aromaterapeuta quer conhecer pau-rosa, né? Aí, quando eu fui lá no Instituto Plantar, no Jardim Botânico, a hora que eu vi pau-rosa, falei, meu Deus do céu, pau-rosa! Aí, tirei foto, ele batia, assim, mais ou menos na minha cintura, eu falei, gente, eu não posso ir para casa sem a lembrança desse pau-rosa, né? Aí, eu falei assim, ah, bem, eu vou cometer um pecado, arranquei uma folha daquele pau-rosa e trouxe a folha para mim. E ela tá guardadinha até hoje. Por que que eu peguei uma folha? Que eu queria, né, sentir o cheiro do linalol na folha. Vocês sabem que o pau-rosa é uma madeira hoje controlada pelo IBAMA, porque é uma árvore que está ameaçada de extinção no Brasil. E em função do quê? Justamente da poda da árvore para a extração do óleo essencial da sua madeira. O professor Lauro Barata, que é um professor da Unicamp, que tem, se eu não me engano, ele fez esse estudo na Universidade do Pará. Ele conseguiu desenvolver um estudo para mostrar a viabilidade da extração do linalol, do óleo essencial de pau-rosa, não da madeira, mas das folhas. E publicou esse estudo, mostrou a viabilidade econômica, tal. Enfim, e lutou ou luta ainda, não sei. Se ele já desistiu um pouco dessa batalha, para que as pessoas voltem a plantar pau-rosa visando a produção do óleo essencial a partir da folha. Então eu tinha que trazer a folhinha do pau-rosa, mas eu pedi, nossa, reverenciei a árvore, pedi perdão por tirar a folha e trouxe ela de lembrança para minha casa. E bem, até uma curiosidade a respeito do pau-rosa. Todo mundo já ouviu aquela história de que o Chanel número 5 é que foi o responsável pela extinção do pau-rosa no Brasil. Eu normalmente não aceito facilmente as coisas que, essas lendas, esses mitos, essas coisas muito radicais, dificilmente eu aceito sem questionar. Aí eu falei, não, então agora eu vou descobrir se de fato foi o Chanel ou não foi o Chanel que acabou com o pau-rosa no Brasil. E aí pergunto para um perfumista daqui, pergunto para uma perfumista de lá, um blogueiro daqui, um blogueiro de lá. Nada, nunca ninguém ouviu falar dessa história. Eu falei, gente, mas é só na aromaterapia que a gente fala essa história de que o Chanel número 5 destruiu o pau-rosa no Brasil? Muito bem. Aí me caiu nas mãos o livro O Segredo do Chanel número 5, da Tilá J. Tamaseo, que inclusive é um livro que vai estar nesse roteiro. E aí eu li o livro e falei, agora eu vou descobrir se o Chanel número 5 destruiu o pau-rosa no Brasil. Nenhuma linha, zero, nada. Né? Ela nem menciona Brasil no livro dela. Aí eu falei assim, olha, eu acho que esse negócio é invenção de brasileiro, com dor de cotovelo. Não é possível que tenha sido o Chanel número 5. Muito bem. Quando foi mais ou menos há 2 semanas atrás, eu estava no curso de perfumaria lá em São Paulo, da Perfumaria Paralela, e tinha um francês que está trabalhando, não sei se na Firmenich, na Givaudan, não me lembro, ou na IFF, que estava dando aula para nós. E aí eu falei, bem, esse cara tem que saber, né? Se o Chanel número 5 destruiu o pó rosa no Brasil. Vou perguntar para ele. Então ele deu a aula dele e tal, uma delícia, beleza, falando sobre a história de aromaterapia. Eu falei assim, ah, escuta, eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que o Chanel número 5, que destruiu o pó rosa no Brasil, ele falou o seguinte, o Chanel número 5 não. Se alguém destruiu o pó rosa no Brasil, foi a indústria inteira de perfumaria no mundo, porque o mundo em determinado momento inteiro, todo mundo de perfume, todas as casas de perfumaria, todos os perfumes numa época usaram linalol, que era extraído do pó rosa brasileiro. Então, não tem por que culpar apenas o Chanel número 5. Eu falei, ah, verdade. Então, essa resposta me pareceu bastante sensata, né? Mas tudo isso para falar do pó rosa lá do Jardim Botânico do Instituto Plantar e para falar desse livrinho do Harry Lorenzi. Bem, o Harry Lorenzi, eu acho que ele merecia uma medalha, como é que a gente chama de cidadão brasileiro? Não sei se existe isso. Porque é o cara que mantém a botânica publicada no Brasil, né? Ele tem vários livros, aquela coleção de aves brasileiras, que é uma delícia. Tem livro de plantas não convencionais, não comestíveis. Tem livro de morfologia, fisiologia vegetal, livro de plantas ornamentais, de ervas daninhas. Nossa, tem um monte de livros de botânica, todos eles publicados pela editora Instituto Plantário. E tem esse de plantas medicinais no Brasil. Tem que ter. Esse livro é muito bom. Ele vem com a espécie botânica, os sinônimos, os nomes populares que são mais conhecidos e também os sinônimos botânicos, né? Porque uma coisa que eu aprendi nessa minha vida de aromaterapeuta é que nome latim existe para facilitar, mas também para dificultar a nossa vida. Porque não bastasse uma planta ter vários nomes por esse Brasil afora, ainda tem sinônimo botânico. porque os botânicos não entram em acordo entre si, faz um congresso lá, faz um congresso ali, fica cada um brigando para colocar um nome na planta, né? Porque essa planta pertence a essa subespécie. Não, na verdade é uma outra espécie. Bem, ficam brigando, então existe sinônimo botânico para a mesma espécie de planta. Até que se prove o contrário, né? Que ela, de fato, é uma nova espécie. E aí ele traz todos esses sinônimos botânicos nesse livro também, a história da planta, a morfologia dela, os principais constituintes químicos, que é o que nos interessa no caso da aromaterapia, e como se usa terapeuticamente essas plantas e o que tem de pesquisa científica publicada. Então, eu acho que é uma grande fonte de estudos para nós. Eu recomendo fortemente que vocês comprem esse livro, inclusive para ajudar o Instituto Plantaro. O Jardim Botânico merece uma visita da gente, né, lá. Realmente é uma coisa muito bacana que tem aqui no Brasil e pouca gente conhece. Vitamina D, está aqui o livro para vocês aprenderem tudo sobre vitamina D. É um livro também relativamente recente, né, mas foi traduzido em várias línguas. E quando o Fábio falava de vitamina D, há tempos atrás, os médicos nem pediam vitamina D em exame de sangue. E aí eu me lembro que a gente queria sempre uma literatura mais aprofundada e o Fábio indicava esse livro até que finalmente ele foi traduzido em língua portuguesa. Então, acho que vale a pena vocês lerem para conhecer sobre o papel da vitamina D em vários mecanismos orgânicos, né, bioquímicos do nosso corpo, como repor, como não repor, se o excesso faz mal, se o excesso não faz mal, mas principalmente o que acarreta a falta da vitamina D. Hoje em dia já é um assunto que está mais no mercado, mais no cotidiano. Você vai fazer o seu check-up anual de exame de sangue, os médicos sempre pedem o exame de vitamina D, mas era uma coisa que antigamente não pediam, né? É melhor a gente aprender sobre vitamina D num livro do que em site de que vende protetor solar. Né? Acho que vocês concordam comigo. Aqui é aquele livrinho que é irmãozinho do Minerais que eu falei para vocês, né? Vitaminas. Bonzinho de tudo esse livro. Básico, mas bonzinho. Falando sobre literatura de Ayurveda e Yoga, puxa, tem tanto livro nessa área, né? Mas eu gosto muito dos livros de Iyengar Yoga, ou dos professores que dão Iyengar Yoga, porque eu acho que o Iyengar Yoga ele é muito técnico, muito aprofundado na questão de como que funciona o esqueleto, né, humano, o corpício da gente, ossos, músculos, tendões e tudo mais. Então, eu penso que para você aprender sobre anatomia de uma maneira mais simplificada. Os livros de yoga são bastante interessantes. Além do que, o yoga é uma filosofia. Então, quando a gente lê sobre saúde, sob o ponto de vista do yoga, a gente está aprendendo um jeito de viver melhor, né? Esse livro, por exemplo, da saúde da mulher, da Linda Sparrow, com as poses, com as posturas, os asanas da Patricia Walden, é um livro que fala sobre puberdade, que fala sobre... vai falar sobre fertilidade, vai falar sobre menopausa, trazendo não apenas sequências de yoga para lidar com essas fases todas e com os distúrbios que podem acontecer em cada uma dessas fases da mulher, do ciclo reprodutivo dela, mas também trazendo mudanças no estilo de vida, né? O que comer, o que não comer, o que beber, o que não beber e outras coisas. Então, dá para aprender bastante sobre saúde de mulher a partir de um livro como esse, né? E os livros de yoga, no modo geral, eles, quando é um bom livro de yoga, eles trazem um capítulo bastante interessante a respeito de saúde. Os livros do professor Hermógenes, que são ótimos, né? O lindo professor Hermógenes, né? Que eu tive a honra de receber, inclusive no meu estúdio de yoga aqui em Curitiba, quando o biógrafo dele, Vitor Caruso, trouxe ele para cá na comemoração da 50ª edição do Yoga para Nervosos. Não, do auto-perfeição pelo yoga. Então, acho que os livros do professor Hermógenes são muito bons, né, para a gente ler também sobre yoga. Ah, e tem tantos outros, né? Eu de yoga poderia dar uma palestra de 2 horas para falar aqui com vocês, né, só de livros de yoga. Mas eu trouxe pelo menos esse da Linda Sparrow, porque eu acho que é interessante nessa questão do feminino. Tem muitos aromaterapeutas hoje se dedicando ao estudo, a ficar especialista na saúde da mulher. Então, se quiserem um novo olhar a respeito de saúde da mulher, eu acho que esse livro é uma boa dica. Sobre MTC, eu trouxe apenas 2 títulos, porque eu não tenho um conhecimento nem superficial de medicina tradicional chinesa, mas esses 2 livros eu trouxe porque eu acho que eles são muito interessantes em função de falarem da fitoterapia chinesa usando plantas nativas brasileiras. Porque isso é uma dificuldade. Quando você vai fazer uma terapia ayurvédica ou vai fazer um tratamento de fitoterapia chinesa, puxa, você tem que trazer a planta de lá, né? Então, se você consegue usar os princípios desses campos de conhecimento com o que existe aqui em volta da gente, em termos de planta, é muito bacana. Então, tem esse livro, Fitoterapia Chinesa e Plantas Brasileiras, Dr. Alexandros, e o outro, que é Manual de Fitoterapia Chinesa e Plantas Brasileiras, da Mary Lannes. Eu penso que são 2 livros legais para vocês estarem lendo também. E aí, depois de medicina chinesa, eu não tenho muito mais a contribuir com vocês, até gostaria que vocês me mandassem informações sobre coisas que são básicas de MTC e poderia ajudar um aromaterapeuta a entender, né, minimamente como que funciona esse campo de conhecimento, esse tipo de medicina. Psicossomática. Best-seller são todos os livros do Rudiger Dalkey. A doença como caminho, a doença como símbolo, a doença como linguagem da alma, que são a trilogia clássica dele. Mas depois ele vai ter a saúde da mulher, ele vai ter o jejum, ele vai ter o sono. Ele tem um monte de livro bacana. E o que eu escolhi trazer é esse livrinho fofo dele, que é a doença como linguagem da alma na criança. Então, a aromaterapia em língua portuguesa, publicada no Brasil... Quando eu falo língua portuguesa, tem que lembrar de Portugal, né? Não, estou falando da língua que está aqui. Pô. Em língua portuguesa, publicada no Brasil, ainda deve um bom livro de aromaterapia para crianças. Os franceses têm pelo menos uns 3 livros bons de aromaterapia para criança. Nos Estados Unidos, língua inglesa, eu não sei se Estados Unidos ou Inglaterra, eu conheço pelo menos 2 livros. Mas, em português, a gente ainda precisa de um bom livro de aromaterapia para crianças. Da mesma maneira que a gente precisa de um bom livro ainda de aromaterapia para veterinária. Então, o que acontece? Como a gente não tem muito da onde tirar informações para poder usar o aromaterapia com os clientinhos, né, com as crianças, eu penso que pelo menos a gente se informar do lado da doença ajuda um bocado. E aí, na psicossomática, esse livro é fofo, é uma graça, mesmo para os pais que têm crianças. É um livro de cabeceira mesmo para você consultar. Então, você tem, assim, do ponto de vista anímico, o que significa uma cólica, né? O que significa um soluço? O que significa uma dor de ouvido? O que significa uma enurese noturna? O que significa, por exemplo, a puberdade, acne na pele, os tiques nervosos? Puxa, é muito bacana. Esse livro é muito, muito fofo mesmo de ler e com a qualidade do Rudiger Dalk, né? Mas, assim, temos de psicossomática, vão ler Cristina Cairo, que é o máximo. Tem uma outra que eu esqueci o nome também, que é muito legal. Ela até fundou uma editora depois nos Estados Unidos. Como é que é o nome dela? Ela é tão importante, ela fundou uma editora imensa nos Estados Unidos. Já lembro o nome dela, que também é outra autora best-seller de psicossomática. Mas eu resolvi trazer esse título antigo, Anatomia Emocional, do Stanley Kahneman, porque ele é... Primeiro porque o Fabian cita esse livro na antiga formação que ele dava de aromatologia na saúde, quando era antes de 2009, né, 2007, 2008, mas também porque ele fala muito sobre os biótipos. E aí o que acontece? Eu queria lembrar vocês de buscar esse tipo de informação na literatura reichiana e da bioenergética, né? Então vocês podem buscar essa literatura que fala sobre as terapias corporais haitianas, bioenergética, que vocês vão encontrar muita informação relevante para entender sobre o link entre cabeça e corpo, né? Como é que essas coisas se dão no físico. Aí sim, depois, se quiserem estudar, por exemplo, pegar o livro de Rolfing, né? Pode ler o livro que ela escreveu. Se quiser entender sobre terapia crânio-sacral, também é interessante. Mas esse livro, Anatomia Emocional, eu acho que ele, pelo menos, é uma boa introdução nesse campo de conhecimento. Tá? E aí, finalmente, vamos falar sobre livros de aromaterapia em específico. Que tipo de livro que tem sobre aromaterapia? Em primeiro lugar, livros de aromaterapia, de fato, né? Ao pé da letra. Mas a informação sobre os óleos essenciais, que pode nos ajudar a entender melhor a aromaterapia, também vai aparecer nos livros de perfumaria e aromacologia, na literatura técnica de ciências, principalmente biotecnologia, bioquímica e agronomia, também aparece coisa sobre óleos essenciais. E na literatura técnica voltada para as áreas de humanas, a gente consegue algumas informações também, pelo menos sobre a história, né, do uso das plantas medicinais e das ervas aromáticas. E alguma coisa também que nos ajuda a ter um pouco mais de cultura geral, bagagem cultural, para navegar nesse terreno da aromaterapia. Vamos ver o que está publicado no Brasil, ou melhor, vamos ver o que não está publicado no Brasil. Aqui o resultado da pesquisa que eu comentei com vocês. Então, essa pesquisa eu fiz em dois sites, livrariacultura.com.br e amazon.com.br, no dia 10 de janeiro de 2016. Não acho que tenha mudado drasticamente esse resultado, não. Eu fiz a pesquisa usando duas palavras-chave: aromaterapia, óleos essenciais. Quando eu digitei aromaterapia no site da Cultura, em termos de livros impressos publicados no Brasil, apareceram 20 resultados. Só que desses 20 títulos, apenas um está disponível. Umzinho só está disponível. Todos os outros estão esgotados. E quando eu fiz a mesma pesquisa no site da Amazon, voltou 24 resultados e 4 disponíveis. Então, mesmo assim, se a gente disser então, que no universo de 24 títulos, existem 4, né, que no Brasil estão atualmente disponíveis à venda, para você comprar, né, livro impresso. Só que o que acontece? Isso muda de livraria para livraria, porque às vezes uma livraria tem em estoque aquele livro, mas não quer dizer que a editora ainda esteja publicando esse livro. Então, nesse sentido, às vezes é acordo editorial também de exclusividade, então a Amazon faz um acordo com uma editora e essa editora não coloca o livro dela em outra livraria. Mas é muito pouco. Num universo de 24 títulos publicados sobre aromaterapia no Brasil, 4 apenas disponíveis, é nada. Né? E aí eu falei, bem, vamos ver e-book. De repente a coisa está feia nos livros impressos, mas está bonita na parte do e-book. Pior. Na Livraria Cultura, se você digita aromaterapia, vem um e-book só disponível. Na Amazon vem 3 e-books, né? E desses e-books, se eu não me engano, 2 são autopublicação. Aí eu falei, não, agora vamos digitar óleos essenciais, porque tem muito livro bacana que o nome não tem aromaterapia, é óleos essenciais, mas a gente consegue também, né, resultados bons. Óleos essenciais na Livraria Cultura, voltou 5 resultados, 4 disponíveis, né? Então, se a gente juntar 4 disponíveis que tem óleos essenciais com aquele 1 de aromaterapia, então nós temos 5 livros disponíveis atualmente em catálogo no Brasil sobre o assunto. E na Amazon, de 12 resultados, voltaram 5. Em termos de e-book, de 2 resultados, voltaram 2 disponíveis. E na Amazon, 4 resultados e 4 títulos disponíveis. Ou seja, juntando tudo, não dá 10 títulos no Brasil sobre aromaterapia. Agora, vocês imaginem o que, que é esse mercado de aromaterapia e como ele está mal atendido. Eu fico pasma de ver isso, pasma. Né? Por isso é que eu acho que a notícia de que a Laszlo Editora está lançando o seu catálogo no congresso tem que ser festejada. E a gente tem que ir lá e tem que separar uma verba para comprar realmente os livros, porque a gente tem que mostrar para os editores no Brasil que vale a pena investir na tradução e na publicação de livros sobre aromaterapia. Tem mercado, esse mercado está com uma demanda reprimida, né? Mas é um mercado que pode se tornar lucrativo. A editora Laszlo deve estar lançando agora no Congresso a tradução da terapia holística herbal do Gumbel, que é um biólogo alemão. Então, é um livro que foi traduzido pela Anne Walsh e pela Marianne Del Vecchio. Então, esse livro vai ser lançado a tradução, porque o Gumbel está vindo no Brasil para dar palestra e curso. E ele deve estar lançando também um livro de sobremesas com óleos essenciais da Sheila Valigora, que é uma chefe naturalista e veterinária. E aí, eu sei que já está também sendo desenvolvida a tradução do Aromaterapia do Gattefossé, direto do francês. E o Fábio imagina também colocar as apostilas dele em formato de livro. Então, vamos festejar essa notícia de que haverá um editor investindo nesse mercado, porque tem demanda, né? Livreiros, editores, se vocês estiverem me vendo nessa palestra, traduzam, publiquem livros sobre aromaterapia para os brasileiros, né? Que tem muito pouco. Deste pouco, vamos ver o que vale a pena. Na verdade, não é o que vale a pena. Eu trouxe tudo, porque não tem nada, né? Então, eu nem precisei fazer uma seleção. Eu simplesmente trouxe tudo que existe em catálogo no Brasil. E, ainda assim, vocês vão ver que, desses 5 livros que estão em catálogo no Brasil, 3 são autopublicação. Né? Vamos lá. A Lavanda como Caminho, da Cláudia Obenaus. É um livro de autopublicação. Aromaterapia, uma abordagem sistêmica, da Samia Maluf, também é um livro de autopublicação. Aromaterapia, uso terapêutico das essências, é um livro que, na verdade, não é só de aromaterapia, é de fitoterapia. Caminhos da Aromaterapia, também é uma autopublicação, da Goretti, é um e-book. E Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, do Fernando Amaral, que é o livro mais recente de aromaterapia a ser publicado no Brasil. Vamos olhar um pouquinho mais de perto esses 5 títulos. Vejam que são apenas esses 5 títulos de aromaterapia no Brasil. A Lavanda como Caminho, ele foi escrito pela Cláudia Obenaus, que veio a falecer no ano passado, era uma pessoa muito querida dentro do mundo da aromaterapia brasileira, uma professora de aromaterapia, educadora física. E nesse livro ela traz a experiência dela com a lavanda, a incontornável lavanda, rainha lavanda, né, que graças a ela que a aromaterapia moderna começou. Então, sempre é muito bom a gente ter um livro que fale sobre a lavanda e explora as possibilidades da lavanda para além daquilo que a gente costuma saber dela, né? Boa para a pele, para a insônia, para questões de ansiedade e tudo mais. Então, nesse livro da Cláudia, o que fica mais patente para nós é a absoluta paixão e reverência que ela tem por esse caminho de vida que ela escolheu, que foi a aromaterapia. É um livro muito singelo, escrito com muita sinceridade, e ela usa a lavanda para uma multiplicidade de situações, inclusive combinando a lavanda com outros óleos essenciais. Então, é um livro cheio de insights. Eu imagino que o livro ainda esteja à disposição para ser vendido, Embora a Cláudia Benaus não esteja mais aqui com a gente, né? Mas eu acho que vale a pena vocês comprarem esse livro para ler. Depois, esse livro da Samia Maluf, eu gosto muito dele, Aromaterapia, uma abordagem sistêmica. É um livro pequeno, não é um livro grosso, mas é um livro sintético, eficaz e escrito por uma pessoa que é referência no mercado nacional, uma pessoa que tem muita experiência tanto de consultório como experiência em sala de aula. E isso é muito bom, porque ela responde às dúvidas que um aromaterapeuta teria, né? E é alguém que conhece profundamente da área. É um livro que traz a prancha de 54 óleos essenciais, também fala de 16 óleos vegetais fixos, gordurosos, e o que eu gosto bastante nesse livro são dois conceitos que ela traz. Um, o conceito da árvore dos aromas, que é para a gente entender melhor como é que funciona essa questão de pirâmide olfativa, famílias olfativas, e o outro conceito do homem-árvore, em que ela relaciona cada tipo de óleo essencial com determinada parte do corpo humano em relação com a estrutura anatômica, anatômica não, com a estrutura morfológica de uma árvore. O livro ele é vendido pelo site e também lá no showroom da Baisâmia em São Paulo. Eu acho que é um livro muito bom, né? Ensina a fazer a diluição, realmente é um livrinho pequeno, mas muito eficaz para a gente ler. Esse aqui da Eneida, ele é um livro prático, assim, para você aprender a fazer várias receitinhas. A Eneida, ela é autora também de outros livros, ela tem um sobre cromoterapia. E só que ele não fala apenas de óleos essenciais, é um livro que também fala de ervas, no modo geral, inclusive utilizando essas ervas para fazer tinturas e infusões. Então, ela não fala especificamente de óleos essenciais, ela fala de 21 plantas e tem planta que não é óleo essencial lá, né? Só que ela vai indicar as plantas para cada tipo de distúrbio de saúde e tem um receituário bastante amplo. Ela ensina a fazer mel, vinagre, fazer unguento e até xaropes, poções estomacais. É um livro bonitinho também. Esse livro da Gorete, junto com a Silvia Alberti, Caminhos da Aromaterapia, na verdade é um e-book. Então, esse e-book ele é vendido no formato de CD, né? Ou melhor, o e-book está gravado num CD, então quando você compra a caixinha que tem o CD dentro, e dentro daí você tem o e-book. E junto com o livro vem um oráculo de 61 cartas, que é o Oráculo dos Aromas. A Gorete ela fez esse trabalho, e é um trabalho muito bonitinho, muito bem feito. A Gorete conhece muito de aromaterapia, e ela explica sobre esses 61 óleos essenciais. E ela também traz receitas, modos de utilizar, as principais contraindicações. O que eu gosto do e-book dela é que ela traz uso de aromaterapia para os animais domésticos e ela também fala sobre o uso dos hidrolatos enquanto desodorantes, né? Falta muita informação sobre hidrolato no Brasil, mas até de maneira justificada, porque a gente não consegue comprar hidrolato no Brasil, né? O que a gente compra são hidrolatos com conservantes ou hidrolatos, mesmo que sejam conservantes naturais. Então, você quer comprar um hidrolato de hortelã, coloca um benjoim ou coloca um titri nele, então não fica só com o cheiro da hortelã, né? Ou a gente compra, às vezes, águas, como é o caso da água eu já falo daqui a pouquinho, que é da WNF, mas é difícil a gente comprar hidrolato no Brasil, então acho que é por isso até que não tem interesse em ter livros sobre hidrolatos. Mas tem uma informação nesse e-book da Gorete. E o que é legal nesse livro é que ela faz uma relação desses óleos essenciais com os principais arcanos do tarô, né? Pô, isso é bacana, né? Essas relações da aromaterapia com outras áreas do conhecimento sempre são muito interessantes. Então, para quem gosta de tarô, o caminho do autoconhecimento pelo tarô, está aí a relação com a aromaterapia feito nesse e-book da Gorete. E uma curiosidade, no final desse e-book tem indicação de aromaterapeutas que atendem em alguns estados do Nordeste brasileiro. Esse livro do Fernando Amaral, Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, é o livro que mais novo publicado no Brasil, foi publicado no ano passado e é possivelmente hoje publicado em catálogo, o livro mais abrangente e possivelmente o melhor livro que a gente tem de aromaterapia, né? É um livro grande, denso, com bastante informação. Ele fala desde a fisiologia das plantas, como que elas produzem óleos essenciais, até protocolos de uso de óleos essenciais na parte da estética, na parte da terapia mesmo. O Fernando Amaral, ele está inserido na cadeia produtiva da aromaterapia, ele também tem experiência como docente na área, então é uma pessoa de muito conhecimento. Ele trata de maneira mais aprofundada sobre 31 óleos essenciais e 9 óleos carreadores gordurosos, mas ele também fala sobre argila, sobre géis. Ele explica como é que são feitas as águas termais aromáticas da WNF, o que é uma curiosidade técnica que está dentro do livro dele, né? Eu acho legal a gente conhecer sobre isso também. Como a WNF tem uma atuação bastante forte na área da estética, ele traz no livro o uso dos óleos essenciais com alguns aparelhos de estética e traz um esquema para você aromatizar os ambientes com óleos essenciais bastante interessante, né? E eu acho essa informação legal, porque quando a gente fala em marketing olfativo, hoje em dia, a gente está falando, nós, né, na aromaterapia, a gente está falando em aromatização do ambiente com óleos essenciais. A gente não está falando, na verdade, em marketing olfativo. Marketing olfativo é uma coisa completamente diferente de aromatização de ambientes. E o marketing olfativo, ele não dá para ser feito com óleos essenciais. Simplesmente não dá. Não é viável do ponto de vista econômico. E você talvez também não alcance uma amplitude de cheiros de uma maneira tão fácil quanto se você estivesse fazendo com essências sintéticas. Mas, no que se refere à aromatização de ambientes, é possível fazer sim com óleos essenciais. E o que eu acho legal é que o Fernando Amaral traz um esquema de como que você aromatiza um ambiente de uma maneira eficaz. Então, para quem trabalha com aromatização de ambiente com óleos essenciais, vale a pena comprar esse livro para ler esse esquema. E aí acabou, né? Viram, né? 5 livrinhos em catálogo no Brasil, setu. Agora a gente vai ver o que tem fora de catálogo, ou seja, os livros que deixaram de ser publicados. Pode ser que esses livros você ainda encontre em livrarias, porque depende do estoque que aquela livraria tem, né? Mas na editora você já não consegue mais comprar. Esses livros, eu trouxe 20 títulos, mas pode ter mais. Né? Então, se você conhecer algum outro livro em língua portuguesa publicado no Brasil que não está nessa lista, me escreva, me informe, que com certeza eu vou atrás para poder comprar. Porque livro de aromaterapia, o que aparece, eu vou comprando. Os ruins e, felizmente, os bons também. Vamos olhar de mais pertinho cada um deles. 50 Óleos Essenciais, da Marie-Noëlle Pichard. É um livrinho desse tamanho assim, ó, pequenininho, uma palma de uma mão. E ele fala sobre 50 óleos essenciais. O que vale a pena nesse livro é que, para cada óleo essencial, a autora dá uma palavra ou uma frase que vai definir esse óleo essencial. Então, essas associações são sempre muito úteis para a gente, quando está aprendendo aromaterapia, saber qual que é daquele óleo essencial. E uma curiosidade, ela fala sobre ingestão de óleos essenciais nesse livro, né? A Arte da Aromaterapia, do Robert Serran, de 1993, a tradução, é um livro fundamental na retomada da aromaterapia a partir dos anos 90, e foi escrito pelo Robert Serran, que dispensa apresentações, é um expoente mundial nessa área. O livro principal dele não é esse, o principal livro dele é o Essential Oil Safety, que só existe em inglês. Ninguém vai traduzir o Essential Oil Safety, que é uma coisa que pesa 3 quilos, né? E não tem por que também traduzir esse livro, né? É uma literatura bastante técnica e bastante acessível mesmo na língua inglesa. Mas, nesse livro, o que ele fez foi contrapor as referências do uso histórico das plantas medicinais com o uso moderno. Então, ele foi ver o que a turma fazia, o que a ciência está dizendo que dá para fazer hoje. Tem várias receitas, tem noções de massagem aromaterapêutica. A formação inicial do Robert Serran é como massoterapeuta. Ele começou na área da aromaterapia com os cuidados de bem-estar, depois é que ele se tornou um escritor, um pesquisador voltado para essa questão científica. Ele analisa de mais pertinho 28 óleos essenciais, e ele traz, o que eu gosto nesse livro é que ele traz uma cronologia da história do uso das plantas aromáticas bastante boa. Ele fala sobre posologia para ingestão de óleos essenciais também, né? E a gente fala assim, ah, os ingleses não falam de ingestão de óleos essenciais. Ah, eles falam sim, eles só não ensinam. Eles citam e tomam, mas eles não ensinam. E E ele fala outras coisas também, como a tabela de Pucher, eles falam sobre a frequência dos óleos essenciais. Tem algumas informações meio assim, ampassando o livro dele, que são interessantes para você ir depois buscar a referência bibliográfica. Esse livro é da primeira esposa dele, a Meg de Serran, junto com uma amiga, Mônica Yuneman, A Magia e o Poder da Lavanda. Então, esse livro, em comparação com aquele A Lavanda como Caminho, da Mônica, da Obenaus, da Cláudia Obenaus, esse livro é um livro mais completo, porque é um livro que traz a parte técnica também da lavanda, que é uma coisa que, no livro da Cláudia, aparece, mas aparece numa quantidade menor de páginas. Então, aqui, realmente, ela fala sobre a história da lavanda, como é que a lavanda foi parar para ser plantada na Inglaterra, porque elas são inglesas, né? Como é que saiu da França e foi para a Inglaterra, as espécies de lavanda, o perfil químico das lavandas. Traz um monte de curiosidade, super legal, né? Super interessante. E depois tem um monte de receita, seja com óleo essencial da lavanda, seja com absoluto da lavanda, seja com a tintura de lavanda. É um livro delicioso de ler, né? Se vocês encontrarem perdido na estante virtual, comprem-no. O livro da Sônia Corazza, um negócio que eu não consigo entender como é que não pode mais estar publicado no Brasil. Então, Aromacologia, uma ciência de muitos cheiros, publicado pela editora Senac de São Paulo. Tudo que a editora Senac de São Paulo faz é bom. Eu nunca vi um livro ruim dessa editora, né? Talvez a única coisa ruim dessa editora é que, quando o livro acaba, às vezes não recebe uma segunda edição. Ou uma terceira, quarta, sei lá. E esse é o caso do livro Aromacologia, da Sônia Corazza. A Sônia Corazza, ela é uma cosmetóloga, mas ela também tem diploma em medicina, embora nunca tenha exercido a profissão. Talvez por conta disso, a melhor descrição sobre olfato que vocês podem ter em língua portuguesa está no livro da Sônia. O funcionamento do olfato, a anatomia do olfato, a fisiologia do olfato, é sensacional. A parte de história é muito boa também, porque ela traz a visão da perfumaria para essa história. Ela fala sobre perfume, as famílias olfativas, traz noções básicas de perfumaria. Ela fala sobre 100 óleos essenciais, 22 óleos carreadores. E no final do livro tem um glossário botânico que tem um monte de tabela com uso de indicação de óleos essenciais para cada tipo de doença, né? Então, é um livro bastante completo. Eu acho que é um dos melhores livros de aromaterapia. O livro é de aromacologia, mas é de aromaterapia também, que já foi escrito em língua portuguesa. Tomara que ele volte a ser publicado. É nesse livro que a Sônia Corazza chama os egípcios de os senhores do cheiro. Shelley Price, Aromaterapia e as Emoções, é um outro livro esgotado no Brasil, e é um dos livros mais conhecidos dessa autora inglesa. A Shelley Price, ela hoje, o legado dela, quem o mantém vivo é a sua filha, a Penny Price, através da Penny Price Academy, né? A Shelley Price, em determinado momento, ela vendeu a marca Shelley Price Aromatherapy para uma empresa e vendeu com os direitos dessa empresa continuar utilizando o nome dela. Então, ela mesma não tem mais nada a ver com Shelley Price Aromatherapy. Ela tem a ver com a Penny Price Aromatherapy. E, nesse livro, ela quer falar sobre psicoaromaterapia, ou seja, o uso dos óleos essenciais para o equilíbrio das emoções. É um livro muito bom, é uma teoria que tem um ponto de partida sagaz, inteligente. Inclusive, é uma das autoras que eu ensino, que eu comento no meu curso Panorama da Psicoaromaterapia, mas no meu modo de interpretação, eu acho que ela fez com que a teoria tivesse que se encaixar na marra nos óleos essenciais. Em determinado momento, ela começou a forçar muito a barra para que essa teoria conseguisse englobar todos os óleos essenciais que existem, ou os princípios ativos que os óleos essenciais expressam. Eu acho que a teoria, ela é ambiciosa demais para a complexidade dos óleos essenciais, mas, de toda maneira, ela parte de um ponto de vista que tem uma sacada inicial, né, um ponto de vista inicial genial, né? Agora, esse livro, em português, tem dois defeitos que eu acho que acabam com o livro. Em primeiro lugar, é mal traduzido. Em segundo lugar, é mal diagramado. E aí, assim, você até pode perdoar um livro que é mal traduzido, né? Porque, pelo menos, ele foi traduzido. Agora, um livro que é mal diagramado, isso é imperdoável. E é o caso desse livro da Shelley Price. Então, se vocês leem inglês, comprem o livro em inglês, que eu acho que é melhor. Aromaterapia e Massagem, da Claire Hudson. É um livro grande, daqueles formatos grandes, em papel couché brilhante, lotado de foto colorida. Traz um resuminho sobre óleos graxos, estuda mais profundamente 19 óleos essenciais. E é um livro para a gente aprender os movimentos básicos de fazer uma massagem no corpo através com os óleos essenciais. Ele também traz receitinhas para estética, né, e para aromaterapia clínica, e o índice remissivo, que é sempre uma coisa boa nos livros de aromaterapia. Na área de saúde, no modo geral, índice remissivo é uma coisa obrigatória. Mas às vezes a gente não tem índices remissivos em livros de aromaterapia. Então, quando tem, a gente, oba, tem índice remissivo nesse livro de aromaterapia. Que ajuda, né? Facilita um monte de bocado, né? O trabalho da gente, né? Livro do Adão, Aromaterapia em Dermatologia Estética, é um livro publicado por uma editora pela Roca, né? É especialista em literatura técnica, então é um livro que vem escrito com rigor acadêmico, é um livro que inclusive vem escrito assim para alunos mesmo, tanto que ao final de cada capítulo ele traz um questionário do tipo, vamos ver se você recorda, se você aprendeu aquilo que você leu. É legal, né, para você fazer um estudo mais sistemático, você pode responder aquelas perguntas para fazer uma prova, um autoexame, né, se você de fato conseguiu aprender aquele conteúdo. O Adão Roberto Silva, ele é engenheiro químico, mas acontece que ele tem uma visão muito interessante a respeito de aromaterapia. Ele acha que a aromaterapia passa também por uma mudança de consciência. E ele traz essa questão para o livro dele. Tem fotos coloridas de plantas, ele vai estudar mais profundamente 23 óleos essenciais. Tem um bom capítulo sobre farmacologia e farmacocinética dos óleos essenciais em relação à dermatologia. E tem casos clínicos, o que eu acho que é muito enriquecedor quando você tem um livro de aromaterapia. Esse da Anne Berwick, Aromaterapia Holística, eu acho que é um livrinho bom demais, né? Gosto muito desse livrinho, também é um livro esgotado. Cada capítulo dele vem com indicação da bibliografia consultada. Então, assim, se você viu algum trecho que você gostou, vê o livro que essa autora consultou e compra o livro para você aprender mais. Eu gosto muito quando a fonte bibliográfica vem logo depois, no finalzinho de cada capítulo. Então, é um livro bem completo. Completo como é o caso, por exemplo, do livro do Fernando Amaral, só que sem ter uma ênfase na dermatologia, como é o caso dele, né? Vai falar sobre a história, sobre os métodos de obtenção, sobre adulterações, e isso é legal, porque não é todo livro de aromaterapia que fala mais profundamente sobre adulteração de óleos essenciais. Normalmente, os livros dizem óleos essenciais têm que ser puros, ponto, acabou, não fala mais nada. Tá, mas e daí? Então, esse livro fala o daí. Fala sobre química, modos de utilizar os óleos essenciais, e ela vai abordar os óleos essenciais de acordo com cada sistema do corpo. Então, por exemplo, sistema respiratório, quais são as doenças, quais são os óleos essenciais? Sistema digestório, quais são as doenças, quais são os óleos essenciais? E por assim em diante. A Anne Berwick, ela estudou com Penny Shelley Price, então ela traz o legado dessas duas aromaterapeutas inglesas, que é o legado da prescrição individual, que começou lá com Margaret Mori, né? E ela fala bastante sobre isso no livro, que eu acho que é legal. E estuda mais profundamente 24 óleos essenciais. Outro livro da Maggie de Serran, Aromaterapia para Amantes, uma capa medonha, né? Bem, é uma capa anos 80, mas olha, é de 1995. Você vê que o brega ainda existia nos anos 90, né? Então o Kurt Cobain estava lá tocando grunge, né, Nirvana, tal, mas o brega ainda vingava fortemente na estética no começo dos anos 90. Então, relevem a capa, realmente ela não é a melhor capa para um livro de aromaterapia, porque o livro é bom, né? Ele tem um ritmo de poesia, ele não é um ritmo, não é um livro assim técnico, né? É um livro para você ler e já querer fazer amor logo depois. Ele traz uma história legal sobre as ervas aromáticas, mas sempre como que essas ervas foram usadas no passado para os rituais do amor. Fala sobre saúde da mulher, né? Aliás, esses livros de aromaterapia para o amor sempre fala da saúde da mulher, né? Como se o homem não precisasse estar saudável também, mas enfim. Depois ele vai trazer um pequeno mapinha sobre reflexologia para aumentar o prazer sexual, cuidados da beleza, receitas, indicações. É um livro honesto. Em que pese a capa não ser muito boa. Esse, em compensação, da Tara Fellner, é um livrinho que tem uma capa boa. É um livro mais novo, né? É de 2003. Bem, ele vai. Também tem esse ritmo de poesia. É um livro cheio de referências da literatura erótica, sagrada, universal, né? Com trechos da Bíblia, com trechos da literatura árabe. É legal porque fala sobre o sistema límbico e o perfume atuando no sistema límbico e tudo isso atuando para o orgasmo. Traz um resuminho sobre pirâmide olfativa. Afinal de contas, a gente vai usar um perfume para o amor, que esse perfume tenha notas de topo, de coração e de fundo. E esse livro fala sobre os homens, né? Eles também podem receber aromaterapia para o amor, não é apenas a mulher, né? Aborda o uso amoroso de 54 óleos essenciais, mas não só óleos essenciais. Também vai falar sobre resinas e absolutos, né? E aí vai ensinar a fazer incenso, popurri, bebidas afrodisíacas, comidas afrodisíacas. É um livro bem legal. Na aromaterapia tem a coisa assim, tem pessoas que estão. Na aromaterapia não. Agora tem muitos cursos que estão abordando o sagrado feminino, né? E alguns já começam a abordar também o sagrado masculino. Então, para as pessoas que estão se desenvolvendo, se tornando especialistas nessa área, eu acho que tanto o livro da Meg quanto o livro da Tara são interessantes de vocês lerem, né, para conhecer melhor. Dentro do IBRA, a professora Kênia tem um curso de aromaterapia para o feminino, e a professora Thelma Insuela também tem um curso de Os Mistérios de Afrodite, que também fala de aromaterapia no feminino. Para quem quiser conhecer um pouco mais. Depois, fora do IBRA, você tem a professora Vera O'Neill, que tem um curso de aromaterapia para o feminino, a Vishwa da Terra Flor, que também tem um outro curso de aromaterapia no feminino, né? E como literatura, tem esses dois que vão ajudar a conhecer um pouco mais essa questão. Aromaterapia para uma vida saudável, Claire Waters, também é um daqueles livros tipo Guia Ilustrado, né? Um monte de foto bacana. Fala sobre química de óleos essenciais. É legal porque ensina a manipular bases para você usar com os óleos essenciais. Bases vegetais, mas também bases com cera de abelha. Também vai ensinar movimentos básicos de massagem. Traz informações sobre 35 óleos essenciais, resinas e absolutos. Tem receitinha, tem índice remissivo, que a gente gosta. E tem um modelo de ficha de anamnese. Que é uma coisa que sempre alguém pergunta: tem modelo de ficha de anamnese? Puxa, tem, né? Mas tem, dá para fazer. Enfim, não é uma coisa muito difícil, mas está aqui. Ela tem um. E ela fala um pouco também sobre o que é o momento do atendimento em consultório nesse livro também. Aromaterapia, Magia dos Perfumes, da Luanda Kali e da Sandra Escapim. É o livro mais divertido de aromaterapia em língua portuguesa que vocês possam ler. Esse livro é o máximo, é o máximo. Vocês vão se divertir muito lendo esse livro, porque o negócio dele é o lado bruxa da aromaterapia. Entendeu? Então, quando a gente está querendo juntar a bruxaria com a aromaterapia, é esse livro que a gente tem que ler. Por que que ele é legal? Porque ele vai falar sobre a relação dos óleos essenciais com a Cabala, com os 12 raios e com os mestres da Fraternidade Branca. É um livro de alquimia, basicamente, né? Vai falar sobre os processos de alquimia, aquela coisa toda. E a questão dela é perfume, não é exatamente aromaterapia clínica, mas fala de óleos essenciais. E quando ela vai falar de perfume, ela acaba utilizando também essências naturais que não são óleos essenciais, ou seja, resinas, absolutos, essas coisas todas, né? Mas é um livro bacana. Pelo menos é o único livro que eu conheço que fala da relação entre óleos essenciais e os mestres da Fraternidade Branca. Eu gosto desse livro. A capa já é divertida, né? Olha que coisa colorida. Tá vendo? E é da editora Madraz, né? Editora Madraz, eu não, ela tem tanta coisa boa em catálogo, mas eles não republicam nada. Só realmente os best-sellers. Mas tem tanta coisa boa da Madraz. Esse aqui da Juliana Lomasi, foi publicado inclusive pertinho daqui de Curitiba, em Blumenau. É um livrinho bem honesto, né? Bem bonzinho realmente. Vai falar sobre 37 óleos essenciais, resinas, absolutos, tinturas. Esse livro, quando fala de gerânio traz um quadro sobre as várias espécies de gerânio, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda em outros livros. E tem um negócio que é bacana, que chama o decálogo do bravo discípulo de aromaterapia. Ou seja, os 10 mandamentos do aromaterapeuta. Só que veja, não são os 10 mandamentos do aromaterapeuta, é o decálogo do bravo discípulo de aromaterapia. Eu adorei esse nome. Eu acho até que eu vou pegar o decálogo dela, vou colocar, vou fazer uma postagem para o Facebook, dando os devidos créditos, evidentemente. Bem, numa palestra sobre livros de aromaterapia, eu não ia incentivar o plágio nem a pirataria, né? Comprem livros, prestigiem o autor, citem a fonte lida, deem a referência, deem os créditos para aquele autor. Então, eu vou fazer a devida referência à Juliana, mas é demais, né? O decálogo do bravo discípulo de aromaterapia é qualquer coisa sensacional, né? Então, leiam esse livrinho para vocês aprenderem quais são esses 10 mandamentos. Daquela série pequenininha que eu falei para vocês que tinha vitaminas e minerais, tem um de aromaterapia. 72 óleos essenciais em 80 páginas. Mas é o seguinte, esse livrinho aqui, esse de verdade é ruimzinho demais, né? Por que é ruimzinho? Porque ele foi traduzido e a pessoa pegou o nome popular nos Estados Unidos sem ter a preocupação de ver se é o mesmo nome popular no Brasil. Então, tem umas plantas lá que aparecem com o nome que você fala, que planta é essa? Não tem um nome botânico. Como é que faz um livro de aromaterapia sem um nome botânico? Difícil, né? É bem basiquinho. Compre apenas se você for um bibliófilo, que tudo que aparece na mão de aromaterapia você quer ter. Se não, dispense. Apesar também que ninguém vai ficar pobre por conta de comprar um livro desse, que custa uns 10 reais, mas enfim. Marcel Lavabre, um livro muito conhecido dos aromaterapeutas no Brasil, A Cura pelos Óleos Essenciais, é um livro prático, rápido, bem escrito, fala sobre química, formas de obtenção, tem várias indicações de formas de uso, um monte de sinergias, um monte de receitas, e é um livro que eu gosto porque ele fala sobre os óleos essenciais, agrupando os óleos de acordo com a família botânica da planta, que não é muito comum acontecer isso na literatura em português, né? Normalmente a gente aprende sobre os óleos essenciais, eles vêm em ordem alfabética. Ou então eles vêm do tipo assim, óleos de madeira, óleos de flores, óleos de semente. O Marcel Lavabre vai pelas famílias botânicas. E depois dá a indicação dos óleos essenciais para cada tipo de distúrbio da saúde. Esse da Vitória Birabem é um livro que vai falar, o que é legal dele? Ele fala também sobre óleos de acordo com cada família botânica, que nem o Lavabre. Mas a questão dela é falar sobre a assinatura vegetal dos óleos essenciais. Então, assinatura vegetal é um conceito muito familiar para o pessoal que estuda as terapias florais, florais de Bach, Saint-Germain, etc., etc., etc. Eles estão mais familiarizados com esse conceito de assinatura vegetal do que a gente dentro da aromaterapia. E a Vitória Birabem, ela quer justamente falar sobre essa assinatura vegetal dos óleos essenciais de acordo com a família botânica onde aquele óleo a qual aquele óleo essencial pertence. Também traz uma correspondência dos óleos essenciais com os chakras, que são os centros energéticos, e agrupa os óleos essenciais de acordo com o elemento ao qual ele pertence. Então, óleos que pertencem ao elemento fogo, óleos que pertencem ao elemento ar, óleos que pertencem ao elemento água e assim por diante. Traz um índice remissivo dos óleos essenciais, que tratam cada tipo de doença. E depois, no finalzinho, bem rapidamente, ela fala da interação da aromaterapia com tipos de terapias complementares. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana mesmo, porque mostra que a aromaterapia ela pode sobreviver enquanto disciplina única dentro de um consultório, mas ela serve de suporte a uma miríade de terapias complementares. O livro da Adriana, que também é outro livro que está esgotado, publicado pela mesma editora lá do Adão, né, especializada em publicação técnica, mas a editora Lazo deve publicar novamente o livro da Adriana. E, nossa, eu indico o livro da Adriana para todo aluno meu. Eu sou o maior fã desse livro dela e estou super feliz que vou conhecer ela pessoalmente agora no congresso. Porque ela fez, eu até preciso perguntar, mas eu tenho a impressão de que esse livro talvez tenha sido a tese de mestrado dela. Ela é uma química, né? E ela traz nesse livro bastante referências de pesquisas feitas sobre o uso terapêutico dos óleos essenciais, mas é um livro técnico no que se refere à química, às propriedades químicas dos óleos essenciais, a avaliação dos óleos essenciais, ou a questão da toxicidade dos óleos essenciais, e ela traz informações também sobre a interação dos óleos essenciais com medicamentos alopáticos. E uma coisa que é única nesse livro é um resumo sobre as normas da IFRA para o uso dos óleos essenciais e também sobre o padrão de qualidade desses óleos essenciais de acordo com a IFRA. Não desconheço outro livro que faça isso. Ele realmente é único nesse sentido. Então, puxa, é uma grande fonte de conhecimento para a gente quando a gente vai trabalhar com cosméticos artesanais, fazendo sabão, alguma coisa nesse sentido, né? Porque essas normas da IFRA são muito caras. Ela menciona nesse livro a frequência vibracional dos óleos essenciais, fala alguma coisa também sobre veterinária e menciona a ingestão de óleos essenciais. Então, é um livro muito bom. Esperem ele ser relançado pela editora Laszlo e eu espero que a Adriana tenha a oportunidade de fazer uma revisão desse livro. Porque, embora seja um livro recente, de 2010, talvez possa se fazer uma nova revisão para relançar ele em 2016, né? Seria muito bom se acontecesse isso. Hashtag fica a dica. Guia completo de aromaterapia, da Joanna Rohr. É um livro também bastante conhecido entre os aromaterapeutas. Todinho ilustrado, né? Com muita foto bonita. Vai ensinar a fazer a massagem aromaterapêutica. Um destaque desse livro são as noções de anatomia, fisiologia. E ela fala como é o momento de atender o cliente no consultório. Como é que você monta o espaço? Como é que você gerencia? O que você tem que ter? O que você não tem que ter? As noções básicas de cuidado nesse momento da consulta ela aborda. Depois ela vai falar sobre 46 óleos essenciais e ela tem um capítulo que ela aborda um pouquinho mais assim, com cuidado sobre gestantes, crianças, pacientes com câncer e por aí afora, né? Inclusive, uma informação que eu queria deixar para vocês, hoje a questão da massagem com pacientes de câncer, com câncer, ela já está bem diferente do que era no passado. Então, no passado havia uma proibição e hoje já existe até uma recomendação com relação a fazer massagem em pacientes que estão em tratamento de câncer. Com protocolo sendo feito com isso, com maneiras de fazer massagem, né? E eu não me lembro qual é o hospital de referência nesse estudo na Inglaterra, mas existe um que lidera essas pesquisas todas, né? Quem trouxe essa informação para nós aqui foi a Rhiannon Harris-Lewis, que é a fundadora do Congresso Botânica, quando esteve em Campinas, na Aromaluz, dando um curso de aromaterapia no tratamento do câncer. Esse livro aqui é o seguinte, ele é grosso, mas tem uma versão dele pequenininha e em formato de bolso. O livro grosso, ele tem 9 páginas que fala sobre aromaterapia, as outras 200 não falam sobre aromaterapia, porque é um livro, na verdade, de numerologia, da Aparecida Liberato junto com Beto Junqueira. Só que o que acontece? Quem gosta de numerologia quer saber óleos essenciais para numerologia. Então, está aqui, a única fonte que eu conheço é essa em português, né? É essa da Aparecida Liberato. Então, para cada número, número 1, número 2, número 3, né? Ela vai dar 2 óleos essenciais que potencializam ou que harmonizam as características principais daquela personalidade, né? De acordo com a numerologia pitagórica. Hoje em dia, quem tem um estudo, mas aí não é numerologia, né? É eneagrama, mas é que falou de número, eu lembrei dos eneatipos e me lembrei de dar essa referência para vocês. Quem gosta, por exemplo, de eneagrama, quem está fazendo um estudo de aromaterapia com eneagrama é a professora Thelma Insuela da Bahia. E ela pretende lançar um livro sobre eneagrama e aromaterapia também. Mas eneagrama não tem nada a ver com numerologia, tá? É porque eu lembrei de número. Aqui é o outro livro do Adão, que também é esgotado, é um livro mais antigo, né? É um livro ele pretende isso mesmo, tudo sobre aromaterapia. Então, é um livro também técnico, tem aqueles questionários no final de cada capítulo para você poder rever os tópicos que você leu. Ele vai da química elementar até a indicação terapêutica e toxicidade dos óleos essenciais. Fala sobre 76 óleos essenciais, 15 óleos vegetais fixos, tem receitas, tem glossário. É um livro bastante abrangente. Infelizmente, esgotado também. E deu, né? Depois de 1h40 falando de livro de aromaterapia. Agora nós vamos ver o que que existe das áreas irmãs de aromaterapia, o que que a gente pode aproveitar em termos de livros. A área de perfumaria e aromacologia, como eu falei para vocês, a gente encontra informações sobre óleos essenciais nesses dois tipos de livros. Eu selecionei em catálogo 8 livros, vamos olhar um pouquinho mais de perto eles. Guias de perfume. Bem, no Brasil a gente tem Renata Schkar com guia de perfume publicado e o Daniel Barros, que é um autor independente, fundador do blog Ego In Vitro. Então, é o que nós temos em termos de guias de perfumes. Aí, claro, você tem todos os sites, né? Você tem a Osmó, você tem a Fragrantica, você tem em inglês, você tem outros sites que têm guias de perfumes, mas livros publicados no Brasil é o que a gente tem. O Daniel Barros, ele escreveu 2 livros, 202 perfumes para provar antes de morrer e 303 antes de morrer. Um masculino, o outro de fragrâncias femininas. E é um livro legal porque ele, além de resenhar os perfumes, ele também trabalha com uma informação sobre os ingredientes. E esses ingredientes, a gente sabe que dentro deles tem os óleos essenciais. Eu acho que quem se dedica ao artesanato do aroma, ou ao artesanato com óleos essenciais, precisa aprender de perfumaria comercial, sintética, para enriquecer o vocabulário, para aprender sobre matérias-primas, até para perceber o alcance que a perfumaria botânica pode ou não pode ter dentro do mercado consumidor, e também para aprender sobre famílias olfativas, tendências de moda, história, né, para poder se inserir com um pouco mais de pesquisa e informação nesse meio. Esses 2 livros do Daniel tem também na versão e-book para comprar, e um deles está esgotado, eu só não me lembro se é o 303 ou se é o 202 perfumes. Tá? A Arte da Perfumaria, do Septimus Piesse. Um trecho desse livro foi traduzido pela Anne Walsh, que é uma perfumista botânica que mora em Cambuquira, aqui no Brasil. E esse livro ela traduziu justamente a parte em que ele vai falar sobre o odafone, que é o conceito que deu origem a termos como notas olfativas, acordes olfativos, né, que é utilizado até hoje dentro da perfumaria. E o interessante dessa tradução é que é uma tradução feita por alguém que entende da área. Então, entende de inglês e entende da área. Que às vezes é o problema que nós temos aqui no Brasil. Os livros de aromaterapia são traduzidos por tradutores que não têm o conhecimento específico da área. Então, traduzem por um nome de uma planta que não é o nome que é mais conhecido, traduz um nome de algum método de obtenção, de um jeito que é conhecido nos Estados Unidos, que não é o jeito que é conhecido aqui no Brasil, ou na França, ou seja lá onde for. E aí a gente percebe que a tradução ela fica mecânica, ela não flui muito bem. E aí não é exatamente. É o oposto do caso dessa tradução do Septimus Piesse, porque a Anne, ela tanto entende inglês quanto entende de perfumaria. Então, uma tradução realmente inteligente, né? E traz descrição de várias matérias-primas, formulações. Então, quem quer entrar nesse universo da perfumaria botânica natural, não tem como não ler essa tradução do PS, tá? E é autopublicação, né? Ela vai lá, publica o livro, vende pelo Facebook. Comprem, vamos estimular a produção e a autopublicação de literatura boa no Brasil. Um outro livro da editora Senac de São Paulo, A Arte dos Perfumes, do Nicolas de Barry. Ele é um perfumista dedicado à perfumaria de nicho, às criações individuais. É um livro também cheio de fotos bonitas, traz a descrição de matérias-primas e é um livro para você aprender o básico sobre o artesanato da perfumaria. Então, ele traz um monte de receitas de colônias, sabonetes, sais de banhos, velas, perfumes, perfume sólido, vinagre aromático, spray de ambiente. Tem um monte de receita. É um livro bem legal para vocês lerem e colocarem a mão na massa. O Brasil Essência, da Renata Schkar, é um livro de um formato grande, é um livro que tem uma edição de luxo, assim como um outro que ela publicou, que se chama Banho. A Renata Schkar é uma das mais conhecidas, né, das maiores especialistas em perfumaria no Brasil. Ela é curadora do Espaço Perfume, que fica em São Paulo. O Espaço Perfume já se chamou Museu do Perfume, aqui em Curitiba. Ele foi montado pela Fundação Boticário num shopping que se chamava Estação. E depois o Boticário carregou esse acervo lá para São Paulo, né? E então se chama hoje Espaço Perfume e a Renata é curadora desse espaço. Esse livro Brasilescência tem um projeto gráfico, como eu falei para vocês, muito luxuoso. O que eu gosto muito é que tem uma timeline sobre a história da perfumaria ótima, né? Assim como no Espaço Perfume, né? Acho que o melhor painel de história da perfumaria que a gente tem são aquelas, os corredores, né, lá do Espaço Perfume. Os corredores, não, o corredor, né, que é um corredor grande, que fala sobre a história do perfume. E ela faz a correlação do que aconteceu na perfumaria com o que estava acontecendo no cenário político-econômico do mundo. Isso é sempre muito interessante da gente estar aprendendo. E quando ela vai falar sobre a história da perfumaria nacional, ela vem com muita informação, com os exemplos nacionais dos perfumes que marcaram a época no Brasil. E quando chega na atualidade, século XX, ela vai fazendo essa história década a década. 1910, 1920, 30, 40, 50, até chegar nos anos 1990. Então, é um livro muito lindo mesmo. E a Renata Ascar, ela publicou de 2008 a 2011, pela revista L'Officiel, um guia de perfumes, com resenhas de perfumes. E aí esse guia deixou de ser publicado e quando foi, em 2016, pela editora Segmento, ela novamente relançou esse guia. E está aí a edição do guia mais recente, ela resenha 607 fragrâncias, são fragrâncias que estão resenhadas no site dela. E o que é bacana é que ela tem um perfil de personalidade, que é um teste, né, que você faz para descobrir, de acordo com a sua personalidade, qual perfume que seria mais legal para você. Eu acho que é um teste legal das pessoas que trabalham com o artesanato do aroma aprenderem, estudarem e proporem o seu próprio teste na hora que você vai vender um spray de ambiente, um perfume de ambiente para o seu cliente, né, ou mesmo um perfume botânico natural. E esse teste, inclusive, você consegue fazer no próprio site Brasilescência, que é da Renata Ascar. Aliás, a base de resenhas no site dela é de 2 mil fragrâncias. Nesse guia são 607. Esse livro, também da editora Senac São Paulo, estou falando que essa editora é boa, é o Marketing Olfativo, da Fátima Farcas, Fátima Leão Farcas. É um livro que vem com cheirinho de sândalo, gostoso de abrir, ficar folheando, e é o único no Brasil, né, que fala sobre marketing olfativo. Ela explica o que é marketing olfativo, o que é branding olfativo, e depois ela acaba ensinando a fazer aromatizadores de ambiente com óleos essenciais. Eu acho que o marketing olfativo com aromaterapia é limitado, mas é uma visão pessoal. Eu acho que quando você usa óleos essenciais, você está fazendo aromatização de ambiente, não marketing olfativo. Mas, de qualquer maneira, no senso comum, a gente chama de aromatização de ambiente a gente chama essa aromatização de ambientes de marketing olfativo. Ela é um livro muito bacana, ela traz muitas receitas, curiosidades sobre os óleos essenciais, é um livro bonito de se ler, um projeto gráfico bastante agradável. Ela fala um pouquinho mais especificamente sobre 14 óleos essenciais e ela dá dicas sobre como aromatizar ambientes domésticos e também corporativos, que tipo de aroma que casa bem com cada tipo de ambiente. Esse livro eu até já tinha mencionado anteriormente para vocês, O Segredo do Chanel número 5, da Tilar J. Mazeu. Ela é uma jornalista especializada em mercado do luxo. Ela tem um outro livro publicado sobre a Viúva Clicquot. E o que eu gosto desse livro é para a gente entender definitivamente o que é perfumaria sintética, perfumaria botânica. O que é matéria-prima, óleo essencial, quando utilizado para a indústria de perfumaria? O que é óleo essencial, matéria-prima, quando utilizado para aromaterapia? O lance do livro é responder a seguinte pergunta. Por que, depois de tantos anos, o Chanel número 5 continua sendo um dos perfumes mais vendidos no mundo? O que está por trás dessa venda lendária? E ela traça todo o percurso do Chanel número 5, desde o momento em que ele foi brifado pela Coco Chanel, pro perfume Ernest Beaux, até a atualidade, né? Passando pela Segunda Guerra Mundial, que foi o turning point do sucesso do Chanel número 5. Então, eu acho que vale a pena ler esse livro, porque a Coco Chanel foi uma personalidade muito sedutora. O Chanel número 5 é um perfume muito sedutor, mas a história por trás dele é mais sedutora ainda. E, para nós, o interesse realmente é o que eu tinha mencionado anteriormente. E, fora do catálogo, esse livro aqui, Como Fazer Perfumes, José Antônio Sobrinho, ele teve outras edições em que apareceu como autor os revisores técnicos Diamantino Fernandes Trindade e Cláudio de Deus. É um livrinho que, em 1987, queria reescrever fórmulas da perfumaria tradicional com ingredientes que não estivessem proibidos. Só que agora nós estamos em 2016 e, possivelmente, os ingredientes que antes eram permitidos em 1987 deixaram de ser. Mas, de toda maneira, tem várias receitas, usando essências, que são os óleos essenciais, mas também isolados, sintéticos. Ele ensina a fazer loção, colônia, água aromática, perfume oleoso, home spray, incenso. É um breviário de fórmulas, é um livro interessante. Diário de um Perfumista, do Jean-Claude Lenard, é um livro relativamente novo, mas já está esgotado e fora de catálogo. O Jean-Claude Lenard é perfumista cativo da Casa Hermès, e ele esteve no Brasil quando fez o lançamento dessa tradução aqui, né? Ele é o primeiro perfumista que saiu do ateliê e foi conversar com as massas, e então ele se transformou numa celebridade, mas é uma celebridade cool, não é uma celebridade escandalosa, porque talvez porque ele seja francês, não sei, pode ser por conta disso. E o que ele compartilha nesse diário é a vida dele durante um ano. Então, ele escreve sobre perfumaria, mas escreve também sobre o que ele comeu, o passeio que ele deu, as flores que ele viu, né? Eu gosto muito do momento em que ele fala sobre a íris. E no finalzinho, bacana é que ele traz um formulário também de perfumaria, tentando criar notas olfativas com o mínimo de matéria-prima disponível, que é a assinatura olfativa do Jean-Claude Lenard. Ele é conhecido por ser um perfumista minimalista. Então, ele exemplifica essas formulações, e eu acho que é isso que é interessante, né? Bem, e depois é o seguinte, né? A gente gosta de cheiro, então, ler alguém que também é apaixonado por cheiro é tudo de bom, né? E acho que esse que é o gostoso de ler o livro do Jean-Claude Lenard. E esse livro tem o e-book para vocês comprarem. Mandy Eftel, Como Ficar Sem o livro Essências e Alquimia da Papisa de Berkeley, a Mandy Eftel, né? É criadora da Eftelier.com. É um livro bastante extenso, completo, lindo, maravilhoso, cheio de fórmulas, cheio de sinergias, receitinhas, curiosidades, a história que ela fala sobre as matérias-primas utilizadas na perfumaria botânica natural. É incrível. O livro é maravilhoso. Tem que ler, não tem como não ter esse livro na prateleira. Agora, ele tem o mesmo defeito daquele livro da Shirley Price. É mal traduzido, pacas, né? Pô, ele tem um momento no livro que ela está falando, ela tá dando uma lista das notas de base de perfumaria que eu não sei o que aconteceu. O tradutor simplesmente confundiu. Ou ele não prestou atenção, ele chama aquelas notas de base de notas de topo. Faz uma confusão tão grande no que é nota de topo, coração e base, que, sinceramente, você fica pensando, pô, esse cara dormiu na hora de traduzir, ou então colocaram uma pessoa com prazo muito exíguo e ela não teve chance de revisar a tradução. Ou não conhecia, né? Eu acho que o livro da Mandy merecia uma tradução técnica no Brasil, ou pelo menos uma revisão técnica no Brasil, né? É um livro, tem que ter, muito bom. Só que ele tem o e-book em inglês, então, se vocês lêem inglês, acho que vale a pena comprar o e-book. Mas para aprender sobre óleos essenciais e o que os óleos essenciais revelam enquanto ingredientes de perfumaria botânica, esse livro tem que ler. Aqui estão aqueles livros, aqueles guias anteriores de perfumes da Renata Ashkar, que eu mencionei para vocês. Hoje, a curiosidade seria você ver o que era moda há uns anos atrás, nem tão atrás assim, né? Enfim, é mais uma curiosidade mesmo. Isso aqui é o seguinte, é a encadernação de 60 fascículos que foram publicados pela editora Planeta em 98 falando sobre perfume. E você encontra isso em sebos. É, os fascículos eram todos com foto, né, lindo, bem bacana mesmo, falando tudo que você possa imaginar sobre perfume. Das matérias-primas, e aí nos interessa os óleos essenciais, mas falando sobre as maisons, sobre os designers, sobre as matérias-primas, sobre a moda, sobre cada um dos perfumes, a história, como é que lançou, como é que não lançou, quanto que vendeu, quanto que não vendeu. E é bem gostoso de ler. É mais para quem gosta da parte histórica dessa cultura do aroma, né? Bem, o Imperador do Olfato, do Chandler Burr. O que acontece é o seguinte, existem duas teorias do olfato. Ou o olfato, a teoria é morfológica, ou o olfato, a teoria que explica ele, é a teoria vibratória. Então, ou nós cheiramos pelo mecanismo conhecido como chave fechadura, que é o mecanismo pelo qual funcionam as enzimas no organismo humano, nos organismos, né? Ou a gente cheira o olfato detectando o quanto de energia que eles têm, a vibração de energia que eles têm. A teoria mais aceita é a teoria morfológica e a teoria menos aceita, controversa, polêmica, em estudo, será que é, será que não é, pode ser muito não, pelo contrário, é a teoria vibratória do olfato. Essa teoria vibratória do olfato, ela foi revista por um biofísico libanês que morou na Itália e atualmente vive na França, chamado Luca Turing. Quando ele começou a questionar por que existem isômeros ópticos que cheiram diferentemente se são morfologicamente exatamente a mesma molécula. Né? Se no espaço, né, se o jeitão da molécula é a mesma coisa. Morfologicamente, não. Quer dizer, morfológica, eu confundi a coisa da teoria morfológica do olfato com o formato especial, o espacial dessa molécula. Aí ele começou a questionar a teoria mais aceita, a teoria morfológica do olfato, e chegou na teoria vibratória do olfato. Conseguiu provar sua teoria, hashtag só que não, né, porque ele não conseguiu encontrar mais de um par de moléculas que têm formato diferente e mesma quantidade de energia para cheirar igual. Mas, de qualquer maneira, ele se tornou muito conhecido em função disso. E aí o Chandler Burr acabou escrevendo um livro para contar essa jornada de um cientista tentando provar uma teoria diferente do olfato. O Chandler Burr, ele foi resenhista do New York Times durante muitos anos. Hoje ele é curador olfativo, ou curador para a arte olfativa de um museu em Nova York, não me lembro qual que é o museu. E o Luca Turing, ele é um resenhista de perfume muito conhecido também. Então, na verdade, ele é um biofísico que começou a estudar olfato porque é um apaixonado por perfumes. Ele, junto com a esposa Tânia Sanches, ele lançou um livro bem conhecido que chama The Easy Guide, o Guia de Perfumes, né? E ele também escreve até hoje resenhas em alguns sites. E aí o Chandler Burr, então, conta essa história dessa saga científica. Como o Chandler Burr é um jornalista, o livro tem um tom de thriller, é uma leitura bem empolgante, você fica tenso do começo ao final, mas você dá boas risadas também. Tem essa tradução em português, mas esgotada, atualmente você só vai conseguir ler esse livro no formato e-book em inglês, ou você manda trazer, né, o livro para cá. E eu acho que vale a pena para conhecer realmente como que funciona o olfato, o que é a indústria de fragrâncias, como que as regras são dadas nesse mercado altamente bilionário, né? Como é que a ciência avança, recua no que se refere a perfumaria e olfato. Né? É uma leitura, eu acho que é fundamental nos dias de hoje, para gente, em que o olfato novamente não, pela primeira vez, é a bola da vez no campo das ciências médicas e da neurociência, coisa toda. Esse livro da Chris Widewood, O Livro dos Perfumes, é um livro também com receitinhas, descrição de matérias-primas. O que eu acho curioso nesse livro é que ela dá alguns perfumes para equilibrar determinados doshas da medicina ayurvédica. Plantas e Perfumes, um livro de Antonieta Barreira Cravo. Não é um livro exatamente sobre óleos essenciais, porque ela também fala de algumas tinturas e macerados de plantas, mas também absolutos. É, então, ou seja, ela vai falar sobre perfume, mas usando outros tipos de matéria-prima que não os óleos essenciais. Mas, ainda assim, é um outro livro interessante para quem quer se aventurar nessa área. E o que tem de especial nele é que ela traz uma tabela pequenininha, mas, ainda assim, está lá, sobre a referência entre essências, plantas e o astrologia. Tá bom? No que se refere à literatura técnica, científica, o que, que tem sobre aromaterapia e óleos essenciais que pode nos interessar está aqui. Esse livro não é especificamente sobre aromaterapia, nem fala nada de óleos essenciais, mas eu resolvi colocar ele aqui porque eu acho interessante. Quando eu precisei aprender um pouco sobre bioquímica para poder dar o curso Aromatologia na Saúde 1 do IBRA, que fala sobre farmacologia e farmacocinética, eu fui atrás de informação e era muito difícil achar alguma coisa que tivesse mais mastigada para mim, que não sou da área médica, né? Então, eu achei esse livro chamado Bases da Bioquímica e Tópicos de Biofísica, que me ajudou muito a compreender a questão da farmacologia dos óleos essenciais. Ele não fala de óleos essenciais, mas ele fala de farmacologia e acabou me ajudando a entender bastante sobre isso. Um livro bacana para quem quer aprender sobre botânica, conhecer um pouco melhor a questão da morfologia e da fisiologia vegetal, é esse livro da editora Europa, Botânica para Jardinistas. Tem um projeto gráfico muito simpático, feito em papel na cor sépia, né, sem brilho. Então, ele fica com um aspecto de livro antigo, né, como se fossem aquelas pranchas realmente de desenho botânico. E é uma linguagem muito acessível também. Aqui já é um livro bem técnico mesmo, acadêmico, publicado pela Faculdade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É um livro da área de biotecnologia, extrações e aplicações de óleos essenciais de plantas aromáticas e medicinais. A autora, a organizadora, né, Luciana Serafini, ela quer mostrar o que tem de potencial dentro dos óleos essenciais e quer levar esse conhecimento da academia para o mercado. Então, é um livro que fala, no modo geral, o que tem em termos de informações sobre o potencial terapêutico dos óleos essenciais. Mas é um livro muito técnico, realmente. Não é um livro feito, não é um livro escrito para aromaterapeutas. Um outro livro sobre fisiologia das plantas, esse já mais extenso, porque é uma literatura que visa o público de terceiro grau, Fisiologia das Plantas. Para quem quer aprender um pouco mais a fundo essa questão, eu acho que é interessante. Um outro livro do Instituto Plantário, Introdução à Botânica, Morfologia. Esse, sim, é um livrinho para leigos. Ele é bem acessível. É um livro todo colorido, cheio de fotos. E é um livro para a gente aprender o básico sobre morfologia, né? O que é caule, o que é semente, o que é rizoma, qual é a função de um, qual é a função de outro, que tipo de critérios morfológicos de taxonomia, né? Que tipo de folha que tem, que tipo de flores que tem. Então, eu acho que é um básico de morfologia, é bem legal da gente adquirir através desse livrinho. Da mesma editora Europa, tem esse Latim para Jardinistas. É um livro que eu gostei de ler, porque ele me ensinou um pouco sobre a nomenclatura botânica. A gente sempre tem algumas dúvidas, né? E esse livro tira essas dúvidas. E, ao mesmo tempo, ensina a gente a pensar no que a planta pode ser conforme o nome que ela tem. E isso é legal, né? Talvez. Bem, pelo menos para mim, eu acho legal, né? Não é que tem muita utilidade na vida dentro do consultório de aromaterapia, mas como eu também dou aula de aromaterapia, então, enfim, a informação eu achei boa. Talvez não seja muito relevante, mas... Esse, sim, já é um livrinho relevante. O Cheiro das Coisas, da Bettina Malnick. Ela é uma pesquisadora, se não me engano, é o UFRJ, mas pode ser o UERJ também. E ela foi doutoranda da Linda Buck, na época que a Linda, junto com o colega dela, Richard Axel, ganharam o Nobel de Medicina em 2010, mas eu acho que foi 2004. Pode ser que eu tenha errado a digitação, não me lembro. Quando eles mapearam os genes que codificam os receptores olfativos nos humanos. Então, ela era doutoranda nessa época, né, dessa pesquisa da Linda Buck, com o Richard Axel. É um livro que fala sobre o que é o olfato, explica a teoria morfológica do olfato, traz alguns achados científicos mais recentes, e é interessante para a gente, inclusive, perceber de que o olfato ele funciona de acordo realmente com determinações genéticas, e algumas coisas que a gente manifesta no olfato não é apenas cultural ou apenas devido a traumas, né? Então, por exemplo, aversões a cheiros, tem componente genético determinando isso, e não apenas aquela experiência ruim pela qual a gente passou durante a infância, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, esse livro, embora fale sobre a teoria do olfato, não menciona a teoria vibratória do olfato, exceto por uma referência de Para Saber Mais, que ela tem no final do livro, em que ela cita o livro Imperador do Olfato, do Chandler, e um artigo dela em inglês, que eu não consegui ter acesso, porque precisa pagar para poder ler o artigo inteiro, em que ela fala sobre a teoria vibratória, e o título do artigo já é assim, A Teoria Controversa do Olfato. Né? Mas ela não menciona no livro. Eu mandei um e-mail para ela na época que eu comprei esse livro, perguntando por que ela não mencionava a teoria do Chandler, mas talvez o e-mail não tenha chegado, porque eu não obtive resposta. De toda maneira, é um livro muito bacana. Esse já é um livro bem técnico, Óleos Essenciais, uma abordagem econômica e industrial. É para quem quer se inserir na cadeia produtiva dos óleos essenciais. Aborda bastante a questão regulamentatória. Esse não é um livro sobre o olfato, mas é um livro técnico sobre o paladar. Só que como o paladar é o olfato, então a gente acaba aprendendo sobre o olfato através desse livro também, né? Sobre o olfato ortonasal, o olfato retronasal, como que a percepção do aroma retronasal se dá diferentemente no cérebro em relação à percepção ortonasal e por aí afora. E fora de catálogo dessa literatura técnica, tem um outro livro da equipe lá de biotecnologia de Caxias do Sul. Esse já é um livro bem técnico, realmente, estudo de processos de extração de óleos essenciais e bioflavonoides de frutas cítricas. Fica extraindo óleos essenciais e bioflavonoides no laboratório e fica dizendo quanto que rende, quanto que não rende. Não tem um interesse muito grande para um aromaterapeuta de clínico, de consultório. É mais uma informação técnica. Plantas Aromáticas na Amazônia e Seus Óleos Essenciais, do José Guilherme Maia. Se eu não me engano, é ele que palestrou no primeiro congresso do IBRA, da LASO, lá em Belo Horizonte. Se eu não me engano, é ele que está dando o curso agora também em Belo Horizonte, em fevereiro. Enfim, é uma pesquisa muito linda, mostrando sobre o potencial de extração de óleos essenciais de 90 espécies botânicas amazônicas. E esse livro aqui, Química para Estudantes de Farmácia, é o livro que eu li para aprender um pouco mais sobre química dos óleos essenciais, porque, de fato, ele fala de óleos essenciais nesse livro, né? Fala das moléculas voláteis e não voláteis também. Então, é um livro que, como é para estudante de farmácia, a informação da química já vai meio que mastigada. Mastigada em que pese ser um mastigada para quem vai estudar farmácia, né? Não é um mastigado para quem vai estudar aromaterapia. Mas, ainda assim, é um bom livro para a gente aprender sobre química. E já estamos terminando a palestra. Eu só quero dar algumas dicas de leitura na área das humanidades que podem nos interessar com relação à aromaterapia. Esse livro, 50 Plantas que Mudaram o Rumo da História, é um livro muito bacaninha, que fala sobre a história das principais plantas e especiarias utilizadas pela humanidade, sejam comestíveis, sejam aromáticas, sejam medicinais, sejam plantas que foram utilizadas na fabricação de tecidos. E a gente entende, depois de ler esse livro, que o mundo só expandiu suas fronteiras porque o homem estava interessado em planta. A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons, é um livro que eu sempre falo nos meus cursos para os alunos lerem, porque é um livro que mostra que, enquanto o Ocidente vivia sua Idade Média, a civilização árabe vivia em pleno florescimento e mostra todas as contribuições que a civilização árabe deu para que o Ocidente se tornasse Ocidente. O interesse mais específico desse livro é com relação à história da aromaterapia, quando ela ainda tinha um passado em comum com a alquimia. A história da humanidade contada pelos vírus, bactérias, parasitas e outros micro-organismos. Tem a versão e-book dele. É um livro legal para quando você está querendo ver de que maneira a humanidade lutou contra as pestes na época da Idade Média, utilizando plantas medicinais. Esse livro é espetacular. Maravilhoso, absoluto. Aroma, a História Cultural dos Odores. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É, e mesmo colocando literatura junto no meio, literatura de ficção. Eu amo esse livro. É de uma equipe multidisciplinar, liderada por Constance Classen. É uma equipe basicamente de antropólogos, mas essa equipe também tinha psicólogo do comportamento, historiador de religiões e culturas. Que mais que tinha? Não sei, tinha mais uma outra área de conhecimento que eu não me lembro. Então, esse grupo multidisciplinar se colocou a missão de mapear a relação do homem com os cheiros e o olfato. E saiu pelo mundo fazendo essa pesquisa de campo, né, pesquisa antropológica, principalmente nas tribos que têm pouco contato com a civilização. E o resumo desse projeto foi esse livro, mas teve outros que eles lançaram também. Então, é um livro que mostra para nós que o olfato e os cheiros têm um componente cultural fundamental, que as coisas são definidas, em grande parte, realmente, pela maneira como a gente usa o olfato no nosso dia a dia. E eu até dei uma palestra gratuita sobre esse livro, só que essa palestra teve problemas na gravação, por isso é que até hoje eu não disponibilizei ela na internet, mas eu tenho pelo menos umas 100 pessoas assistindo essa palestra que eu dei. E é um livro magistral para você entender sobre o papel do olfato na história da humanidade, sobre como o olfato é definido culturalmente. A história das matérias aromáticas desse livro é a melhor que eu já li. E a gente, inclusive, aprende, por exemplo, você tem tabelas que mostram a linguagem para falar sobre os cheiros, que é uma coisa que a gente acha que o ser humano não consegue falar sobre o cheiro por uma limitação biológica, neurológica, e essa equipe de antropólogos diz que não é nada disso, que você tem tribos e tribos que têm um vocabulário para definir os cheiros, para falar do olfato, tão rico quanto, por exemplo, para falar das cores, para falar dos sons, para falar das coisas que sente com os outros órgãos dos sentidos, né? Enfim, eu acho que é um livro extraordinário. Tem que ler. É maravilhoso. As Plantas e os Planetas não é um livro de aromaterapia, mas para quem gosta de fazer relação de plantas com astrologia, eu recomendo a leitura. Banho é aquele outro livro da Renata Ashkar, fora de catálogo, que eu comentei com vocês, que também tem um projeto bastante luxuoso. Fala sobre a história do banho e da higiene humana. E tem várias receitinhas com óleos essenciais para utilizar no banho e nesses rituais de limpeza. Esse livro aqui, o Brand Sense, do Martin Lindstrom, é um livro de marketing. Mais do que um livro de marketing, é um livro de neuromarketing, né? Que é um campo de conhecimento mais recente do marketing. Para quem quer entender o que é marketing olfativo, eu recomendo esse livro, o Brand Sense, né? O Martin Lindstrom é um evangelista do marketing sensorial, e o marketing sensorial é uma coisa mais abrangente do que o marketing olfativo. Ele não fala apenas do olfato, mas fala dos outros órgãos dos sentidos dentro do papel, dentro desse papel mercadológico, né? Então, é um livro que vai mostrar todas as potencialidades que existem do marketing olfativo e de acordo com as últimas pesquisas feitas no campo da neurociência. Tem uma outra leitura que eu recomendo, só que essa só tem em inglês para vocês, que é o livro do Avery Gilbert, que se chama What the Nose Knows, o que o nariz sabe. Vocês conseguem comprar na Amazon. E o Avery, ele é um especialista em olfato, a área dele é científica, né, técnica, né, científica. E nesse livro ele fala sobre o olfato de acordo com várias dimensões, e é muito legal também porque ele pesquisou sobre o olfato, tanto pesquisas mercadológicas quanto pesquisas em laboratório. E ele traz esses achados todos para o livro dele. Então, são dois livros mais recentes que eu acho bem bacana para a gente entender o que a ciência está dizendo que tem aí com relação ao olfato, né? mas uma aplicação prática. Seria a aromacologia trazida para a finalidade prática mercadológica. Bem, o perfume, a história de um assassino, do Patrick Susskind. Quem não leu esse livro, eu estou mandando ler. Sai agora, passa numa livraria e compra. Não vai conseguir comprar numa livraria porque o livro está esgotado. Acredita nisso? O livro O Perfume, do Patrick Susskind, não é editado mais no Brasil, está fora de catálogo. Meu Deus do céu, editores do Brasil, mercado livreiro do modo geral, como que um livro que é um best-seller mundial, traduzido em dezenas de línguas mundo afora, não tem uma edição em catálogo mais no Brasil? Me respondo que eu não consigo entender isso. Enfim. Patrick Susskind, ele escreveu esse livro e parou de escrever porque ele ficou bilionário. É um best-seller no mundo inteiro e é um livro de ficção, é uma história. Uma história, né, uma literatura de fato, e que conta a vida de Grenouille, que é um bebê que nasceu sem nenhum tipo de aroma corporal, mas com um olfato que veio se desenvolver na idade adulta da melhor maneira possível. Então, é um olfato absoluto, que conseguia, inclusive, como um cromatógrafo de massa, discriminar os cheiros que ele percebia em frações pequenas e à distância. E o Grenouille, ele vem a se tornar um serial killer. Então, a história é a vida desse Grenouille. O interessante é que o livro, o autor ambientou a história no século XVIII, na França. Então, ele traz um grande panorama, um grande apanhado do que era a indústria artesanal, a indústria não, a manufatura artesanal de perfumes naquela época, descrevendo técnicas que já não existem mais em escala comercial, como a técnica do enfloragem, né, os perfumes, o uso das matérias animais e tudo mais. Então, é um livro cheio de curiosidades, tem toda uma reflexão em cima do que significa sentir cheiro, o que significa você ter um cheiro corporal, o quanto de humano que existe em nós pelo fato da gente ser dependente do olfato e exalar um cheiro corporal. É um livro que faz reflexões nesse sentido, né? Enfim, não é um livro assim para quem tem estômago fraco, porque, enfim, é sobre um serial killer, né? O filme, pior ainda. Só que o filme ambienta, né, essas coisas todas, então você vê o enfloragem sendo feito, você vê as macerações sendo feitas, a destilação sendo feita. Ah, é lindo demais, né? Vale a pena ler esse livro, sim. Aliás, vale a pena não, tem que ler, né? Pelo amor de Deus, né? Toma um óleo essencial de hortelã para o teu estômago ficar forte e vai ler o livro. O Sonho de Mendeleev, do Paul Stratton, ele é um autor que se dedica bastante à filosofia, mas nesse aqui ele escreveu um livro para falar de como que o Mendeleev chegou à tabela periódica. Só que para ele chegar nisso, ele traça toda a história da química. Por que interessa para a gente? Porque ele vai falar sobre a alquimia, que é um passado que a aromaterapia tem em comum, né, na sua história. E eu gostei desse livro para conhecer um pouco mais sobre a personalidade do Avicena. Foi por conta desse livro que eu descobri que o Avicena era o maior beberrão da face da Terra. E outra coisa legal também nesse livro é que ele contextualiza bastante todas as teorias de elementos que surgiram desde os gregos até a época do Mendeleev, né? E essas teorias dos elementos, elas ainda ecoam nas modernas terapias complementares. Então, acho que é legal a gente conhecer isso para se situar nesse percurso intelectual todo. Um outro livro que fala sobre a história do banho, Passando a Limpo, da Catherine Aschenberg, e é um livro que pega realmente a história a partir dos romanos e vem até a atualidade, é um livro ilustrado, interessante também nesse sentido. Para a turma da saboaria, para a turma dos shampoos artesanais, dos cosméticos artesanais, é uma literatura interessante. Sabores Perigosos, a história das especiarias, é mais ou menos parecido com aqueles 50 plantas que mudaram a história, só que o que eu gostei desse livro é que, na medida do possível, ele tenta descobrir como que o nome popular de uma planta evoluiu ao longo da história. E isso é bem legal de saber, né? É bem interessante. E aí, já estamos terminando a palestra. Se você quiser saber um pouco mais, Eu tenho um blog que eu mantenho na internet que se chama As Melhores Partes dos Livros que Eu Li. Esse blog é melhorespartes.blogspot.com.br, mas em breve esse blog vai ser encampado pelo meu site casamai.com.br. E nesse blog é um blog de resenhas, mas que eu também coloco citações de livros que eu li. E entre esses livros que eu li, eu tenho 9 livros resenhados e com citações dos que eu mencionei aqui. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesses livros, lerem essas citações antes de se decidirem por comprar o livro, está aqui os livros que eu mencionei no meu blog. Vocês podem ir lá dar uma fuçadinha. Quem quiser acessar as edições anteriores desta palestra, aí estão os links. Esses links também estão disponíveis na seção Notas da fanpage da Casa Mai dentro do Facebook. Então, na edição de março de 2012, eu falei de literatura em língua portuguesa, mas também da literatura em língua estrangeira. Em 2013, eu acrescentei alguns livros e os aplicativos de aromaterapia para iPhone. E a palestra atual, agora de 2016, é uma palestra que só fala sobre literatura publicada em língua portuguesa no Brasil. Então, é isso. Eu espero te ver na Terra dos Livros, que é uma terra deliciosa, boa demais da conta. E agradeço. Agradeço também pelo convite da comissão organizadora do Congresso Internacional de Aromaterapia, né? Fabian, Camila, muito obrigada. E aqui estão os meus contatos, meu Facebook, nas redes sociais, o e-mail. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre livros, tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Namastê.